tem a placa da Polícia Federal, pra vocês verem o que, que é. É um carro da Anatel com os fiscais dentro e a gente parando o carro. A gente tinha preparado pra exibir, então. Mas depois a gente ficou... fica a porta do vídeo também, se alguém quiser. Hora do almoço, 11h30 da manhã. É um momento até relativamente emocionante que tá rolando aqui. Pra quem puder acompanhar pela internet, cara, acompanha aí que eles estão mostrando esse pra todo mundo como que foi a intervenção da Polícia Federal ontem na Rádio Muda. A Rádio Muda quase foi fechada. Enfim, o carro preto da polícia atrás começa a fazer uma fila de carros de estudantes e tal que queriam passar. A gente vai. Esse aqui é o programa Fora do Observatório, Fora do Eixo, sendo transmitido e retransmitido aqui pela Rádio Livre Capivara. Estamos gravando e tudo disponibilizado no nosso blog. Seja muito bem-vindo a essa programação. Hoje é 17 de setembro, 5 horas da tarde, quase 5h30. O pessoal falando um pouco do fechamento, quase fechamento da Rádio Muda ontem pela Polícia Federal. Ainda vão vir os dois outros fiscais lá de dentro, que eu não sabia ainda da situação, tinha acabado de chegar. Aí eu tô filmando, porque filmei a placa e tal. Os caras alugaram uma Amarok dessa preta e alugaram uma outra cinza. São dois carros que eles alugaram aqui em Campinas para ficar fazendo fiscalização. Aí vocês veem, meia dúzia de pessoas pararam e a gente ficou pensando o que fazer. Tentando descobrir mais informação, enfim, tá esse clima aí de mandado no mandado. Mas vocês estão vendo, no meio da rua, a galera parou e começou a sair gente da biblioteca e tudo, isso que foi legal também, quer dizer, rolou um constrangimento por parte dos fiscais, porque começou a juntar um monte de estudante e tal, chegou no final, vocês vão mais pra frente, os caras pedem literalmente pra sair, mas não gente, deixa a gente ir embora, não sei o que, vendo que a galera começou a aglomerar, a polícia, fora a polícia, não sei o que, oba oba e tal, os caras, não, a gente quer ir embora e tal, ou seja, a gente não vai levar nada, a gente vai voltar e tal, mas a gente não volta hoje. Aí o pessoal narrando rapidamente o que tinha rolado, o que tinha acontecido, foi isso que eu estava contando. Chegaram uns três sem se identificar, sem mandado, como se estivessem transitando pelo campus. Então, em tese, eles podem fazer, assim, transitar, fiscalizar as rádios assim, mas não podem, como autoridades federais, entrar no campus universitário. Isso é uma das coisas que a gente fala historicamente do porquê que as rádios livres são fortes dentro do campus. Mas é claro que não pode também em nenhum lugar, tipo na casa do Ajunta E e tal do coletivo, o cara não pode entrar aqui sem mandado, porque alguém denunciou que existe uma rádio lá, o cara não pode simplesmente dar uma carteirada e sair entrando. Isso é uma coisa importante, quer dizer, só pode entrar com mandado mesmo. Judicial que é uma coisa que demora, não é assim. E vem tudo documentado, assinatura do juiz, quem que é. Aí eles foram de alegres. Agora acho que vai vir o cara agora. Não, o pessoal muito audaz, né? Tipo, vocês estão vendo, já escorado no carro dos caras. A Helena de vida de costas, né? Sem dar nenhum. Não, bem-vindo ao campus. Não está autorizada a entrada da polícia. Pra quem tá na sintonia 96.1 FM. Os carteirados agora, o nome do cara, que é o fiscal que deve aparecer sempre em Campinas, é o tal do Celso Maximino. Eles estão passando um vídeo mostrando muitas imagens, poucas falas, mas explicando o que aconteceu da invasão da Rádio Muda ontem e não conseguiram fechar a Muda, hein? 4-1 para a Muda contra a Polícia Federal. Está treinando outros dois novos fiscais da nova safra Anatel para fiscalização de rádios. A gente soube no dia seguinte, apareceu o Jerry e outros caras da Abraço, falaram que esses mesmos caras foram numa rádio num pastor aí e tal, e lá, aquela história, né? Chega em lugar que a galera... que os caras, ninguém se opõe a nada, eles vão fazendo tudo que eles querem, né? Então os caras cortaram o cabo, quebraram a antena, tipo, e não tinha mandado, não tinha nada. Os caras vão lá e vai falar o quê? Então, uma das coisas que rola, que é importante, né? Registrar sempre tudo, todo mundo, né? Coletivo que trabalha com câmera. Registrar tudo, não desacatar, mas também não fazer corpo mole, né? Exigir identificação. No caso aí o cara se identificou, a gente, pô, ficou no pé dele, cadê mandado, não sei o quê. No final das contas ele falou que só tinha uma denúncia mesmo e que ele precisava ir embora, que ele tinha outra coisa para fazer e tal. Então, assim, eu acho que é esse tipo de coisa que a gente pode compartilhar aqui. São Carlos certamente também tem suas histórias para contar. E... era isso, era essa coisa curtíssima mesmo, era mais para dar uma ilustrada, porque isso aconteceu anteontem, né? Então tá bem recente, os caras estão... Os que quer mandar. Bom, como introdução, acho que é isso. Acho que a gente pode mesmo fazer uma conversa. Se quiser seguir. Legal que você falou que você estava comentando antes aqui que isso dá até uma reanimada, né, no pessoal, assim, porque a Sala dos Livros, de certa forma, funciona que nem os coletivos do Fora do Eixo em geral, né, autogestão, princípios de democratização, da comunicação, dos direitos, de tudo, né, são modelos bastante horizontais em geral, assim. E acho que é legal, uma situação dessa, às vezes dá um pega, por mais que seja escroto do ponto de vista assim, da ação da polícia e de como que as leis estão ainda muito retrógradas assim, no país e tal, às vezes mobiliza uma galera, ou tipo, nós aqui já estamos mobilizados, mas mobiliza o coletivo da Rádio Muda. É legal que as rádios livres também estão em rede, né? Tem o radiolivre.org, né? Um portal que junta uma galera, sei lá, acho que essa ação tem que... isso que aconteceu aqui, esse lance de conseguir inverter o jogo, né? A polícia chegou para averiguar a situação. Deu uma perdida no sinal aqui na 96.1 FM, a Rádio Livre Capivara. Estamos retransmitindo o Observatório Fora do Eixo, que está acontecendo lá em Campinas, no espaço, deixa eu pegar certo espaço aqui que está rolando, na sede do coletivo Ajuntaê. Lá quem está falando, conversando com a turma, a gente ouviu agora há pouco o Thiago Novaes, agora da ONG De Centro, e também faz parte da Rádio Muda, e também o Jovem Palairose, que faz parte do Independência ao Marte, do aparelho coletivo daqui de São Carlos, da Web Rádio Fora do Eixo. Vamos tentar dar um restream aqui novamente, né? Procurar buscar atualizações constantes. Mas o pessoal, o Thiago Novaes aqui, ele já começou explicando de como que foi a abordagem da Polícia Federal antes de ontem lá na Rádio Muda. A Polícia Federal tentou fechar mais uma vez a Rádio Muda e não conseguiu. Eles chegaram sem mandato, sem nada lá. Os estudantes, os programadores que estavam na área conseguiram meio que desmobilizar a ação da polícia, totalmente desorganizada. Então eles conseguiram defender seus direitos, não deixaram a polícia entrar na rádio sem nenhum tipo de mandato, né? E perdemos de vez aqui o sinal aqui, acho que os caras devem estar com algum problema lá na transmissão do Fora do Eixo. Eu vou deixar rolando um som aqui no fundo, temos, vamos ver qual que é o som que está rolando. Marcelo D2, essa aqui é a Rádio Livre Capivara 96.1, Capitão Caverna. Os caras, uma rádio dentro da rádio da Universidade Federal, né? Caralho, os caras voltaram. Cativa, concessão e tudo mais, mas que nasce bem, bem calcada nos princípios de rádio livre, de, sei lá, de pensando uma nova forma de fazer trabalho com comunicação e com cultura, assim, né? Acho que é legal isso daí, né, de como buscar essa inter-relação, assim, dos meios e não uma competição entre eles e tal, assim. Eu acho que essas experiências têm que ser compartilhadas. Eles estão tweetando aqui que eles estão tendo alguns problemas. A gente continua aqui, o jovem estava falando agora há pouco da parceria entre... Não é uma parceria, mas como existem duas rádios dentro do campus da Universidade Federal de São Carlos, uma delas legalizada, com concessão, funcionando de forma autorizada, né? Uma rádio educativa, uma rádio universitária, que é a Rádio Fiscar, e a outra que somos nós, a Rádio Livre Capivara, aqui funcionando desde 1996, através da boa e velha desobediência civil mesmo. Sem papas na língua, estamos aqui desobedecendo essa sociedade bem conservadora, que temos essas leis burocráticas que só defendem os ricos e os mais fortes, né, deixando os mais fracos sempre de lado. Esse Observatório Fora do Eixo, vou lembrar, está acontecendo porque os caras do Fora do Eixo foram contemplados por uma ONG aí e ganharam um transmissor FM. Então hoje é o dia que eles estão montando esse transmissor na sede do coletivo Ajuntaê, um coletivo que faz parte do Fora do Eixo também. E aí eles estão aproveitando e fazer algumas discussões em relação às coisas. Como, por exemplo, passar um pouco da história da radiodifusão do mundo e no Brasil. Falando um pouco das leis de radiodifusão, né? Falando essa história aí que para ter como que precisa ter concessão. Como é difícil conseguir uma concessão de rádio comunitária ou de rádio livre no Brasil. Tanto é que são pouquíssimas as rádios comunitárias oficiais que existem no Brasil funcionando. Para vocês terem ideia, recentemente saiu a... Recentemente não, mas coisa de 2-3 anos atrás, saiu a primeira concessão de rádio comunitária em São Paulo. Foi uma Rádio Comunitária de Paraisópolis. Eles também vão fazer como instalar e operar o transmissor FM. Aqui, quem quiser conhecer um pouco de transmissão FM, pode visitar a Rádio Livre Capivara, que funciona dentro do campus da Universidade Federal de São Carlos desde 1996. A gente está sempre realizando algumas atividades. Vale lembrar que agora na, daqui duas semanas, no dia 28 de setembro, a gente vai ter uma transmissão. A Rádio Livre Capivara está ficando craque em retransmitir, na, fazer narrações alternativas em cima das imagens das grandes mídias de jogos de futebol da seleção, para poder fazer algo diferente e mais aproveitar o futebol para chamar para discussão. A semana passada a gente fez, foi bem legal, a turma colou aqui na, nos estúdios da Rádio Livre. Aprendeu, algumas pessoas aprenderam um pouco como que funciona o, um sistema Rádio Livre, né? Como que funciona um estúdio, como se for, funciona o transmissor. Então pode participar, a gente realiza reuniões toda segunda-feira, a partir das 18 horas, no próprio estúdio da rádio, que fica dentro da Universidade Federal de São Carlos, no Palco Livre. Pode colar, chega junto, somos um, tamo, todo mundo vai bem aberto. Até mesmo esses caras aí da Polícia Federal tiverem vindo aqui, quiser conhecer, conhecer como se faz. Já tivemos uma presença... Está assim, muito distante das programações. Já tivemos a presença do delegado Armando Coelho Neto, passando aqui na nossa rádio há muitos anos atrás. É, delegado da Polícia Federal que defende as rádios e escreveu um livro, Rádio Comunitária Não É Crime. O livro está à disposição para quem quiser pegar algumas informações a mais a respeito do que é a Rádio Livre. Temos aí alguns textos reunidos pela, pelo coletivo da Rádio Muda. Só entrar em radiolivre.org, é um site, um portal que as rádios livres criaram e tentam, principalmente a Rádio Muda, consegue manter ele mais atualizado. Tem o estudiolivre.org também, que lá você vai encontrar a tradução dos livros de rádios livres de 1978, que foi escrito pelo um coletivo de rádios livres populares. Não sei exatamente de que país, mas eu, se eu não me engano é do México, não tenho certeza. Olha, os caras voltaram lá, vamos ficar com o jovem. Que mais gente chegue nas rádios e tal. E é legal do Fora do Eixo também que nasce da organização da sociedade civil, né? É, tipo, pelo menos lá em São Carlos, que o Fedel também participou, inclusive das primeiras reuniões do Massa Coletiva, que foi o primeiro ponto lá, o ponto Fora do Eixo. Hoje em dia são dois pontos, né? O Massa Coletiva e o Aparelho. Mas tudo isso foi meio parte, assim, de a gente era aluno e já tinha essa experiência na rádio livre e tudo mais, e a gente falou, pô, a gente não... Não quer desenvolver mais ações que sejam institucionais, de certa forma, apesar de ter uma grande participação da cidade e tudo mais. Vamos se organizar para ser sociedade civil mesmo, para a gente estar atuando de forma livre, né, da forma como a gente acredita e tal. É, a maior parte dos coletivos nasce assim, e junto com isso já nasce a necessidade de se comunicar, de se expressar e tal. Então, para quem acompanha o Circuito Fora do Eixo, sabe que a quantidade de informação, de comunicação, de conteúdo mesmo que é, né? Eu acho que nos últimos dois anos, sei lá, a galera vem trabalhando em cima do conceito do cidadão multimídia, né? Que é, tipo, todo ser humano é uma mídia, né? Por exemplo, já tinha aquele bordão de odeia a mídia, seja a mídia, né? Já tinha aquela... já tinha esse conceito trabalhado entre as rádios livres, entre outros veículos, assim, o centro de mídia independente também e tal. E... cada vez mais, assim, tem esse lance de, velho, você, cada vez mais fácil fazer um vídeo que nem o Thiago fez aqui, você foi lá, chegou, já registrou, já compartilhou, já está se comunicando, já, as pessoas que estão aqui, já tá transmitindo no observatório, que está em vídeo, que está em áudio, e está replicando, e vai gravar, e outras pessoas vão escutar, e vai instigar outras pessoas a começar, então é um processo bem de retroalimentação, assim, de informação e tal, eu acho que tem tudo a ver com isso. Daí, fazendo a ponte, né, quando surgiu o edital do coletivo de centros ali, a gente falou, porra, a gente já estava tendo um trabalho bem... É, a conexão com os manos... Legal na web... Tá rolando. Tá rolando mais ou menos. De Fora do Eixo, principalmente trabalhando na internet, falou, pô, é uma chance... legal da gente ter esse experimento de como que é ter um transmissor, né, que pra gente, pra rede, né, e tal. E a gente, na época, a gente escreveu separado, né, vários coletivos se inscreveram, e a solução de vocês foi genial mesmo, de falar, não, vamos fazer um móvel, já que vocês são uma rede, né, que trabalham juntos e tal, vamos fazer um nômade, pegar um transmissor nômade para que possa circular e tal. Eu acho que isso cabe bastante, tem tudo a ver, né, com a lógica dos eventos em rede que acontecem, tantos festivais, o Grito Rock, Semana do Audiovisual, as Sedas, né, tal. Tem muitos eventos que acontecem em rede, todos os coletivos do circuito estão trabalho intenso o tempo inteiro e tal. Então, acho que é legal de ter esse observatório aqui, justamente para a gente também pensar juntos, assim, começar os primeiros brainstorms de como que todo mundo vai poder botar a mão na massa desse transmissor aí, dele circular o Brasil inteiro mesmo, de fazer etapas, ficar um tempão no norte, ficar um tempão no sul, no sudeste, nordeste, todas as regiões, centro-oeste e tal, todas as regiões do país e sei lá, né, eu acho que cara, a presença dele, né, do transmissor, eu acho que ele pode ser um puto incentivo mesmo para as pessoas também refletirem sobre outras coisas, assim, né, sobre a forma de se comunicar, a forma de questionar as leis, de sei lá, né, eu acho que tudo isso vem junto, assim, né, quando você está fazendo uma transmissão livre, né. Eu acho que é legal de estar num momento bem fértil, bem interessante de questionamento de leis, assim, também, né, não sei se todo mundo acompanhou, teve, aqui em Campinas também teve a Marcha da Liberdade, né, em São Carlos teve essa integrada, né, a Marcha Nacional, mas teve a primeira marcha em São Paulo, que foi uma resposta, na verdade, à repressão da Marcha da Maconha, que aconteceu no final do primeiro semestre. Então, acho que cada vez mais as pessoas estão tomando consciência de se reunir, discutir em torno de temas que acreditam e tal, né, e buscar mesmo uma mudança de leis, assim, que eu acho que é transmitindo, a gente conseguindo transmitir os nossos pensamentos, as nossas ideias, é que a gente vai conseguir também mudar as leis no futuro para que, sei lá, de alguma forma, ter um transmissor desse seja, assim, não, acho que faz parte de ser a desobediência civil, mas é interessante que se cultue esse lance de vamos, é possível mudar, assim, né, e você ter uma base de transmissão de rádio livre que não precise ser questionada pela polícia, que não precise ser questionada pelo ministério, pela agência de telecomunicações e tudo mais, né. E eu acho que é legal da gente pensar junto aqui, todo mundo que está presente, o pessoal na net, participar pelo chat ou de outras formas, pelo Twitter, pelo Facebook e tal, e dando ideias, a gente começar a fazer um grande brainstorm, assim, de como que esse transmissor é do Brasil inteiro, assim, né, e como que, sei lá, né, a gente vai, e o que que está junto com ele, assim, né, não só o transmissor, a tecnologia em si, né, não só a ferramenta em si, mas sei lá, os ideais que estão por trás disso tudo tal, e vamos debatendo, né. Acho que pra começar é isso também, vamos fazer um debate, assim, né. Mas é só para pontuar também, como a gente está transmitindo na internet, quem quiser perguntar, eu vou tentar acompanhar aqui, e quem estiver aqui também fica à vontade para falar, assim, tem bastante coisa para seguir nessa conversa, mas assim, a gente tá, acho que o ritmo a gente vai seguindo conforme a galera quiser. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, o Thiago passou sobre vários temas, assim, rapidamente, sobre o lance de rádio comunitária e rádio livre, sobre rádio digital, que acho que a gente pode ir entrando também, se alguém quiser, tiver alguma dúvida sobre o que é, como funciona, acho que tá aberto a qualquer hora para perguntar, beleza? E fora isso, acho legal, tipo, como que... Porque que nem foi comentado, né, as rádios livres, elas vêm desse histórico de muitas delas estarem dentro da universidade, né, que acaba rolando um respaldo, que é interessante. E aí a gente vem do Circuito Fora do Eixo, que é uma rede de coletivos, que a gente já tem uma experiência de trabalhar com comunicação, tem uma rádio livre, tem uma web rádio, tem uma TV Fora do Eixo, que a gente está sempre fazendo transmissão pela internet e tal. Mas agora a gente cai numa realidade diferente, vai cair um transmissor pra gente, que a gente, a partir do momento que a gente começa a usar, tipo, ele vira uma ferramenta de desobediência civil. E aí, como que é esse rolê, né, tipo, pra gente? A gente, tipo, não vamos estar dentro da universidade a maioria das vezes, tipo, aqui na Junta aí a gente vai ligar o transmissor, a gente hoje vai ligar o transmissor pra funcionar. E é legal, tipo, sacar esse nível de esse amadurecimento dos coletivos e tal, pra gente, tipo, pegar, tipo, trazer essa luta pra dentro da rede, assim, pra discutir mesmo e ver, assim, tipo, a gente, vamos transmitir mesmo porque a gente tem o direito de fazer. E acho que esse lance dele ser nômade vai ser interessante, porque vai trazer mais uma variável que ajuda também esse lance da repressão, né? Porque, tipo, sei lá, fique um mês aqui em Campinas e depois já sai, tipo, dificilmente vai acontecer de alguém descobrir que o transmissor estava aqui. E eu acho que essa experiência é muito legal, porque além de trazer para um âmbito fora de espaços convencionais de rádio livre, a gente começa de uma discussão de outros modelos também, porque o Fora do Eixo vai usar, por exemplo, esse transmissor para transmitir festival, assim, saca? Para transmitir eventos do Fora do Eixo, vai... Os coletivos do Fora do Eixo também são abertos, que nem a nossa casa, que é aberto pra receber gente. Tipo, o transmissor não vai ser só da gente, não vai ser só da Juntaê. Vai ser de quem quiser, tipo, vir aqui, tipo, montar um programa com a gente, fazer, assim. E, querendo ou não, rola um lance que, pra fora do muro da universidade, às vezes, tipo, rola um pouco menos de receio das pessoas irem, né? Tipo, a universidade afasta algumas pessoas da comunidade, então também, tipo, tá trazendo pra um outro campo de discussão, né? Pra novos espaços. E aí, tipo, pra quem estiver acompanhando na internet aí dos coletivos do Fora do Eixo, fica aberta essa conversa, porque... E aí, será que todos os coletivos são preparados pra, tipo, pra receber... Estão a fim de cometer essa desobediência civil, tipo, pra fazer uma transmissão? Tipo, a gente abraçou, a gente espera que ele vá rolar, tipo, sei lá, por exemplo, no congresso do Fora do Eixo em novembro, lá em São Carlos, vamos levar esse transmissor lá, ficar uma semana transmitindo todo o congresso, tipo, uma experiência interessante. Mas aí fica, a gente tá todo mundo, porque até agora tudo que a gente fazia de comunicação, de certa maneira, não tava infringindo nada. A gente teve alguns atos, que nem tipo a Marcha da Liberdade, a gente tem histórico de algumas ações, mas a gente parte pra um campo que nem a gente viu agora no vídeo, que realmente existe, tipo, repressão. A galera foi lá no Unicamp fechar a rádio, foi tipo ontem, não foi um lance, foi aqui do lado, né? Então... Mas a hora que... se existe alguma regulamentação para alguma rádio livre ou comunitária, como vocês falaram, não sei a diferença, se há possibilidade de repente de haver algum propósito político ou algum movimento político para que se altere essa situação das rádios livres no Brasil, e o que vai ser feito, se há alguma coisa sendo feita dentro das rádios ou até pelo Fora do Eixo, que agora está trabalhando dessa forma. Então, você adiantou mesmo, é essa conversa que a gente tem que ter mesmo, das diferenças de rádio livre para comunitária, como eu estava tentando começar a falar. Assim, no Brasil, até 1998, não tinha legislação específica para rádio comunitária, rádio de baixa potência, né? Então, a partir de 98, passa a ter essa lei, foi uma disputa e tal, movimentos organizados da comunicação, batalharam muito pela lei. Mas o final, o resultado prático dessa lei é uma configuração técnica, né? Como eu comentei no começo, que são 30 metros de antena, 1 km de alcance e 25 watts de potência. Tipo, eles lotearam o Brasil, um país continental, como se fosse um monte de bairros, pequenos bairros, e a ideia, né, utópica na cabeça deles é que cada bairro poderia ter sua rádiozinha e fica com 25 watts, mas... Na prática, não é isso que acontece. Então, assim, constantemente vigiadas e cerceadas do seu direito de liberdade de expressão. Daí vem o outro lado da história, né? E aí, certamente, São Carlos tem, a galera tem a sua versão da coisa, né? A Muda, por exemplo. A Muda é uma rádio estabelecida há mais de 20 anos no campus. A Muda teria meios para se legalizar, certamente. É uma rádio cujo perfil social é... louvável, uma rádio que não tem jabá, as pessoas não fazem proselitismo, o conteúdo é bom, as pessoas gostam. Uma rádio que está, enfim, em tese, quer dizer, não tem nenhum embaraço para ela. Mas acontece que isso seria se privilegiar de uma situação dentro da universidade para parar de exercer sua função, que é de denunciar esse sistema. De falar, olha, esse sistema é corrupto, esse sistema de concessão ele valoriza quem tem dinheiro, esse sistema, enfim, denunciar tudo, quer dizer, o sistema de... a concentração da comunicação no Brasil, enfim, não mudou nada, como eu estava comentando aqui no começo, quer dizer, então é um pouco isso, a discussão, por exemplo, de rádio digital agora, a gente está fazendo uma discussão bacana de rádio digital, levantando propostas, pensando rádio digital mesmo a fundo, é uma proposta brasileira, uma proposta para a América Latina, e é um debate que é ausente nos meios de comunicação, um debate que não acontece, quer dizer, então, enfim, a chegada do Fora do Eixo nesse debate... é muito bem-vinda, quer dizer, coletivos do Brasil inteiro que trabalham em comunicação, música sem jabá, né, auto-organizado, investindo em tecnologia e tal, é isso, eu acho que é esse tipo de discussão que deve ser feita mesmo, né, que é uma, em certa medida, uma novidade. Porque, voltando à questão da lei, né, quer dizer, a gente vai impor a desobediência civil, como eu falei, como a gente estava deixando claro aqui, não é um fetiche, não é algo, é uma necessidade de se politizar, de entender onde a gente está pisando, mas também de se garantir, de ter noção dos seus direitos. E era um pouco isso que eu queria falar. Então, de um lado, tem a lei de rádio comunitária, 9.612, que é a lei que regulamenta a radiodifusão no Brasil de baixa potência. Por outro lado, isso é uma disputa política também, em torno das leis. que existe a liberdade de expressão prevista na Constituição. Então, como que a gente interpreta, então, a liberdade de expressão face à lei de rádio comunitária? Primeiro, uma distinção básica é que rádio comunitária, ela presta um serviço à comunidade. Então, a ideia de radiodifusão como um serviço para o público, que essa relação mantém o distanciamento das pessoas. Pessoas, ou seja, da audiência com o emissor. Isso é uma das coisas que a Rádio Livre, por exemplo, batalha muito de tentar confundir. Isso foi descrito pelo Brecht num artigo dele chamado Teoria do Rádio, de 1932. Botar ali no seu buscador favorito, você acha. E está em espanhol, tem uma tradução em espanhol, e nessa tradução, nesse texto, ele fala explicitamente dos meios de comunicação social, da importância do rádio, sobretudo o rádio, como um grande catalisador, né? Um grande aproximador da emissão, da recepção, confundindo, né? Fazendo da comunicação social um aparelho, como é que eles chamam? De relacionamento entre as pessoas e não de isolamento da audiência em sua condição passiva e acanhada, são os termos que ele usa. Então, a partir desse entendimento, um entendimento teórico, que eu acho que é importante também de pensar a comunicação social, né, do não especialista. Eu acho que isso tem a ver também com uma postura dos músicos, de quem está produzindo música, de pensando em tecnologia e tal, de não ter, né, de aproximar isso como técnica geral e não especialista, cada um faz a sua coisinha e tal. Acho que a troca de papéis numa rádio livre é muito forte, não tem a separação entre quem é locutor, quem é que mexe na mesa, mas a ideia dos aparelhos serem domésticos e tal. Então, para focar, né, numa questão jurídica, que eu acho que é bastante importante, existe a lei de rádio comunitária que impõe uma série de pedidos de concessão, corpo de diretores eleitos, todos os brasileiros natos, que moram a 2 quilômetros de distância de não sei o quê, não façam propaganda contra a família, nem contra a propriedade privada. Está tudo descrito na lei, bonitinho lá. Então, tem essa lei. Tem uma visão de desobediência civil em cima dessa lei, calcada na própria Constituição, que prevê, no seu artigo 221, que será vedado monopólio e oligopólio dos meios de comunicação social. Está lá descrito isso. O Brasil, se o monopólio e o oligopólio não estão configurados no Brasil, não é possível definir monopólio e oligopólio, então. Está descrito na Constituição Brasileira também que os meios de comunicação social valorizarão a complementariedade dos serviços público, privado e educativo nos meios de comunicação social. Isso significa, na prática, que, sendo o espectro um bem finito, o governo, que é quem regula os meios de comunicação, deveria se preocupar em fazer a Constituição Brasileira valer e permitir que os serviços de comunicação social fossem complementares, e não o que a gente vê, que é um monopólio absoluto do serviço comercial, né? Tanto na TV a cabo, quanto na TV aberta, em tudo que é lugar. Então, assim, ou seja, não há uma complementaridade. Então, onde é que a gente chega? A gente chega num lugar que há prevista pela lei uma frequência de rádio comunitária por cidade, por município. Enfim, então, assim, quer dizer, está evidente que não tem complementaridade, que não tem espaço no espectro, que é tudo monopólio comercial. Está descrito, assim, uma análise, não precisa ser muito rigorosa, da situação no Brasil, vai dizer isso, assim, que a gente tem uma situação inconstitucional, que a gente tem uma situação gravíssima, que quem está nessa ponta mais frágil continua sendo o brasileiro sem grana, entendeu? Porque tem grana, está de boa, está com a sua concessão renovada, tem uma ligação direta com os políticos no Congresso. Então, essa é a situação. Então, por isso, a necessidade de desobedecer a lei, né? De ter claro que essa lei não nos atende, não serve, que ela tem que ser denunciada e modificada. Agora, a questão também não pode se pautar numa burocratização da modificação da lei. É porque aí vem o papo burocrático. Fala assim, então vamos pelas vias democráticas pedir a mudança da lei, que não sei o que, não sei o que lá. Quando, na verdade, a gente já tem as leis que nos amparam na nossa atividade. Qual é a atividade? Radiodifusão livre. O que, que é? Sem proselitismo político partidário. Ninguém está pegando o meio de comunicação e usando ele para benefício próprio, no sentido ideológico e tal. Isso está previsto também na Constituição. Não fazer proselitismo político partidário. A gente não tem fins de lucro. Não ter fim de lucro, não ter propaganda na rádio, é diferente de apoio cultural. Mas não ter atividade comercial na rádio desconfigura a rádio como prestadora de serviço. É aí que a rádio entra como mistura, como prestadora de serviço, e é aí que ela se enquadraria como rádio comunitária. que a gente faz? A gente não presta serviço, ninguém está ali prestando serviço, a gente está exercendo o direito constitucional de liberdade de expressão, que é o artigo 5º. Além do artigo 5º, a gente tem historicamente, em 1948, a publicação dos direitos universais, os direitos humanos universais, direitos do homem, 1948, cujo artigo 19 prevê a mesma coisa, o mesmo texto. Qualquer pessoa não será impedida da livre expressão, independentemente de fronteira, prévia autorização e por quaisquer meios. Por quaisquer meios, a gente entende que é o rádio. Independentemente de fronteiras, a gente ainda consegue interpretar bem, né? Que é independentemente de nacionalidade e tudo. E sem prévia autorização. Sem prévia autorização é sem concessão do Estado. Você não precisa pedir autorização do Estado para estender a sua voz pelo meio de comunicação usando o espectro público. Se você estiver se apropriando do espectro público para um benefício próprio, político-partidário, vendendo alguma coisa, você se enquadraria num tipo de crime. Proselitismo, está usando meio de comunicação e tal. Você não está pagando imposto, né, para o Estado, porque você está ganhando grana e tal. Não é isso que Rádio Livre é. Não se enquadra nisso, é totalmente diferente. E nesse sentido se distancia também de rádio comunitária, que em alguma medida reproduz a ideia de um corpo de diretores eleito, mantém, e aí a gente já entra numa discussão dentro do próprio campo da comunicação, que é uma ideia de hegemonia sobre o conteúdo, né? O que que uma rádio livre é? Uma rádio livre está muito mais próxima de uma ideia de rádio pública, aberta ao público, à pluralidade, à diversidade das vozes das pessoas, independentemente da ideologia, etc., do que, muitas vezes, o modo de funcionamento de uma rádio comunitária, que muitas vezes tem um diretor, uma política editorial, ou mesmo dentro do debate de comunicação, gente, que é nesse ponto que eu acho importante a gente pensar. As rádios livres não estão fechadas aos partidos, mas elas estão fechadas à ideia de elas serem instrumento de partido. Essa é a diferença fundamental. Quer dizer, uma rádio politizada não é necessariamente uma rádio de... não é com a bandeirinha vermelha e tal. É uma ideia de que a diversidade, isso para pensar democraticamente é mais ou menos assim. Paira por aí uma ideia de que precisa diminuir o número de partidos para viabilizar a governabilidade. Ou seja, quanto mais partido, mais difícil é para eles se entenderem e votarem de acordo. Bom, esse princípio de diminuição do partido vai contra a ideia de representação democrática. Porque quanto mais partido, maior é a diversidade da representação democrática. Os partidos representam correntes ideológicas, a diversidade da sociedade. Então é mais ou menos esse princípio que pode ser pensado para as rádios livres. Quer dizer, nunca, e isso já pode ser pensado inclusive para as potências. Por que que nunca existiu, ou talvez não seja um projeto político desejável, a gente fazer uma grande rádio de grande potência com conteúdo contra-hegemônico, contra os mecanismos de comunicação que estão por aí? Por quê? Porque a gente vai criar um gigante, um monstro tão problemático quanto o monstro que nos oprime, que é o que? A ditadura do controle. Você está na frequência 96.1 FM, a gente está acompanhando aí o Observatório Fora do Eixo, que está acontecendo na no coletivo Ajuntaí, lá de Campinas. O Fora do Eixo recebeu um transmissor FM, aí depois de uma chamada pública da ONG de Centros, e na real o que aconteceu, todos os coletivos, diversos coletivos do Fora do Eixo espalhado pelo Brasil, se inscreveram nessa chamada pública, e aí a ONG resolveu dar um transmissor para o coletivo inteiro, para todo o circuito Fora do Eixo. E esse transmissor vai ficar rodando os coletivos, passando pelos coletivos de São Carlos, de São Paulo, os coletivos do Norte, do Nordeste, do Sul, enfim, de toda a rede Fora do Eixo distribuída por todo o Brasil. Nos debatedores convidados de hoje tem o Thiago Novaes, que é da ONG De Centro, né, e também faz parte da Rádio Muda, brother nosso aqui da Rádio Capivara também. Thiago sempre participou de todas as discussões de Rádio Livre que a gente está presente, é um cara muito importante dentro do nosso movimento de Rádio Livre também. Tem o Gabriel Fedel, que é do coletivo Ajuntaê, que, vamos lá, o coletivo Ajuntaê chama Ajuntaê Tecnologia Livres, faz parte do circuito Fora do Eixo também, e Jovem Palerose, camarada nosso aqui de São Carlos, de Sanca Vice, na Veia, do Independência ao Marte. Ele é o programa que vai ao ar na Rádio Fiscar. né? Também ele faz parte do aparelho coletivo, ajudou a fundar o Massa Coletiva aqui e também da Web Rádio Fora do Eixo. Essa aqui é a 96.1 FM, os caras tiveram algum pequeno problema lá na transmissão dele. Eu tô retweetando, tweetando várias coisas para eles, perguntando algumas coisas, vamos ver se a gente vai ter algumas respostas, como qual é a frequência do transmissor que eles estão usando, como que eles têm um apoio técnico. Nós aqui da Rádio Livre Capivara, infelizmente, não temos apoio técnico nenhum. Somos nós mesmos que damos todas as manutenções e corremos atrás de resolver os problemas, e algumas coisas não conseguimos, como por exemplo, se precisar fazer alguma manutenção no nosso transmissor, somos totalmente leigos nesse assunto, temos que apelar para cada vez que acontece um problema para pessoas diferentes espalhadas pelo Brasil inteiro. Tomara que eles consigam fazer, mandar pra gente alguma luz aí de como também até mesmo uma parceria de para poder, né, fazer ter um apoio técnico, uma parceria técnica aqui, que seria muito legal. Eu acredito que eu gostaria de conseguir botar esse debate em pauta para eles, falando, e aí, vamos disponibilizar essa técnica, disponibilizar esse rolê todo. Também a pergunta que eu fiz para eles é saber a potência do transmissor, né? A frequência também. A potência, para quem não sabe, uma potência do transmissor, ela é medida em watts. Então é saber quantos watts tem uma rádio, o transmissor, ela, quanto mais watts, maior o alcance dela. E também uma questão muito importante é a antena, né? Pelas leis de radiodifusão brasileira, tem todas umas medidas, por exemplo, uma rádio comunitária, que é a única rádio que eles autorizam existir, que autorizam que possa ter, ela não pode passar de, se não me engano, 25 ou 50 watts, e a antena não pode ficar mais de 25 metros do solo. Isso aí, geralmente, quando junta esses números, ela não passa a ter mais do que 1,5 km, 2 km de alcance. Então, é uma lei, como o próprio Thiago Novaes estava falando, uma lei que é uma lei de rádio comunitárias, mas que não deixa, que inviabiliza o funcionamento de qualquer rádio comunitária. O Thiago também estava passando aqui para a ideia da diferença de uma rádio comunitária para uma rádio livre, né? A rádio comunitária, geralmente, ela presta algum tipo de serviço, ela presta algum tipo de apoio à comunidade, ela faz parte de uma comunidade, de alguma coisa, tem seus apoios culturais e tudo mais. E para poder funcionar, tem que ter o consentimento da Anatel, coisa que as rádios livres dão. A gente luta pelo livre direito de transmissão, pela liberdade de expressão, né, que é garantido pela Constituição, que está lá no artigo 5º da Constituição, tá as garantias, né, do cidadão poder se comunicar, que é livre, lá está escrito, é livre a expressão da atividade de comunicação independentemente de censura ou licença. Ou seja, não precisamos de ter concessão, não estamos atrás do dinheiro de ninguém, não somos piratas, somos livres. Estamos aí sim, se pá, fazendo uma desobediência civil para cima desse governo, para cima dessa lei totalmente ultrapassada. Aqui na Rádio Livre Capivara, 96.1 FM, a gente está aqui às 18 horas, já quase completando uma hora de transmissão, tudo gravado, e em breve vai ser postado também no nosso blog, na expectativa que a turma aqui do Observatório Fora do Eixo consiga recolocar no ar novamente aí o debate que tá rolando lá na ONG, tá junto aí. Bom, vamos ouvir um sonzinho de fundo aí, Black Sabbath, né? Sempre bem-vindo aí, vocês podem estar vendo com a playlist de fundo. É um pouco do que toca no programa Som Revolução, um programa que eu, Capitão Caverna, realizo toda quarta-feira aqui nessa mesma sintonia, nesses mesmos streamings e etc, a partir das 8 horas da noite. Conheça um pouco do que rola. Black Sabbath, pra quem gosta, gosta, hein? Yeah! É, os manos aqui estão... Caiu, mas os caras estavam fazendo de tudo pra voltar. O coletivo junto aí acabou de mandar um informe que realmente caiu. Eu espero que ninguém tenha se machucado. Quando cai da rede, pode ser um perigão. Bom, vou continuar aqui ouvindo um Black Sabbath com vocês, dar um pausa na minha gravação pra depois postar. E eu achando que ia estar aqui na Federal sozinho, pra minha grande surpresa, esqueci, né? Cabeção, tá rolando um mega Tusca aqui, bombando de gente na Federal. Quem tiver a fim de vir curtir um pouco de Tusca, cola aí. Hoje à noite rola mais um Fusca, mas lá na USP, dentro do palco livre lá da USP deles, no palquinho deles. Vai estar bombando o Fusca lá, pode aparecer muitos sons aí, acompanha a programação. Terceiro dia de Fusca, ontem rolou aqui na Federal, foi bem legal. Transmitimos através das ondas sonoras do rádio e também pela internet. Conectamos até com a Argentina, Minas Gerais e alguns outros estados também. Foi bem da hora, foi um puta showzão. Hoje à noite tem mais. Bom, fica aí na sintonia, 96.1 FM. Assim que o sinal do Ajunta E voltar, a gente coloca eles no ar novamente. Um abraço. Tá lá, 96.1 FM, recebemos de volta o sinal diretamente da Ajunta E, coletivo Fora do Eixo, que está realizando no Observatório Fora do Eixo. Vamos lá, Jovem Paleirosa e Sanca Vice na veia, falando tudo, ó. Mas o espaço é totalmente aberto para quem é... Quem quer programas e, sei lá, questionar a programação. E funciona, tem uma coisa que é bem legal lá que eu acho que poderia ser um modelo para outros lugares aqui no Brasil, que é, tipo, oficinas e, sei lá, coisas que ajudam a incentivar a formação não só técnica, mas de linguagem, né? Porque, no final das contas, eu acho que também, no final, uma das coisas que refletem muito no tudo isso que a gente está falando é a linguagem, né? A estética do programa que vai estar sendo feito na rádio, do, sei lá, das músicas que vão ser veiculadas, da informação, de tudo, né? Acho que tudo isso está muito aliado, assim, essa discussão da que é mais artística, assim, também, né? Desse processo é muito legal, assim, de como que uma coisa tem que estar aliada à outra, né? A gente está pensando em transformar a sociedade como um todo, né, tem ideias de mudar tudo, então a nossa forma de fazer isso, de transmitir essas ideias também tem que ser contaminadas por isso, assim, né? E eu acho que é bem legal, né? E as rádios livres em geral são, que não está falando, é o maior laboratório mesmo de experimentação de linguagem, assim, de programas, de vinhetas, de tudo que pode ser feito de maneira fora do padrão, assim, que acho que é a partir daí que a gente vai chegando em lugares novos mesmo. Um dos pontos que o Thiago falou que é legal também de pontuar, que é o lance de como se criou toda uma mística em volta de rádio e de rádio pirata e da tecnologia, da dificuldade que é, tipo assim, você não tem como, pra quem não tem a proximidade com o movimento, tipo, a impressão que você tem é que, tipo, é impossível, né, você manipular um equipamento desse ou comprar um equipamento desse, que é perigoso, que dá interferência em avião e tal, e todo esse lance que criam, que, tipo, afasta qualquer discussão, né, e, tipo, sei lá, por que a gente não pode ter um esquema de você comprar seu próprio transmissor numa loja lá, tipo, você chega lá e fala, quero comprar um transmissor, montar uma rádio aqui no meu bairro, né, fazer uma transmissão, porque é simples, relativamente não é caro, se a gente pensar, que é o custo que o Thiago levantou, de R$5.000 num transmissor com antena, se pensar no que ele dura muito tempo, né, tipo, do desgaste. É, não, sim, todo o custo, é todo operacional, né. E toda essa história que se criou também de derrubar avião, e que existem vários relatos que a maior parte de interferência que às vezes vaza para alguma coisa de torre de transmissão é de grandes rádios, como CBN, o sinal com equipamentos que não necessariamente estão bem aferidos. Então é interessante também como que essa discussão da rádio livre lá atrás, que é uma coisa que a gente já discute bastante também no Fora do Eixo, que é o lance da acho que a tecnologia, tipo, ela é simples, ela, tipo, tá aí pra usar, sabe, fazer web rádio, assim, que, como a gente faz, né, é simples, transmitir na internet é simples, não precisa ter muita coisa, transmitir rádio também é simples, sabe, tipo, o pessoal da TV Piolho também fazer transmissão de TV, também não é complicado fazer, e, tipo, é, a questão é, tipo, por que que a gente não tem essa possibilidade de fazer e apresentar esse conteúdo, assim, de nos colocarmos enquanto locutores também, né, e ocupar, né, essas mídias. Acho que é esse que é o grande ponto. E acho que a gente tendo um transmissor agora, voltando também, né, tipo, dentro do rolê dos coletivos, é massa, porque traz toda essa discussão pra dentro, assim, aí, tipo, gente, vamos transmitir, vamos fazer nossos programas, tipo, vai, além de estar transmitindo pela internet, está transmitindo localmente pro tiozinho que tem um rádio FM e que vai poder estar escutando ali, tipo, o que tá rolando e tal. E você vai poder convidar ele também pra vir fazer o programa, sabe, junto, tipo, ou com um novo programa lá. E acho que essa discussão ela é interessante também de ser pontuada. E é doido que a gente, que isso, essa desobediência totalmente velada, assim, né, tipo, transmitindo, divulgando mesmo. Quero ver como que isso vai repercutir de certa forma, mas ao mesmo tempo, acho que tá todo mundo junto, né, acho que tá... É, qualquer contra-ataque, o próximo contra-ataque é maior ainda, assim. Não, isso é uma das coisas que a gente realmente se empolgou bastante, a gente tá comentando da chamada pública, né? Foi de realmente estar fazendo uma aliança, né, uma aproximação com coletivos, né? Que a gente está ligado, pô, nacionalmente distribuído, tal, Fora do Eixo é uma rede gigante, né? Então a gente vem acompanhando o trabalho e viu com muito bons olhos mesmo essa possibilidade de, pô, uma rede ligada à música, sobretudo, ter acesso a equipamento. Então, como a galera está falando aqui, é bem a ver mesmo essa ideia da tecnologia apropriada, né? Uma aproximação com a tecnologia. Então assim, mostrar que esses equipamentos domésticos, como pô, teve a entrada ali, vocês vão ver, uma entrada é RCA, a outro lado é um P2, você liga, pô, um seu iPod ligado a um transmissor, é uma rádio, né? Enfim, então são possibilidades que estão na mão. É, a gente passa então a trocar uma ideia mais pontual, que eu, né, já seguindo a proposta, né, sobre coisas que são importantes tecnicamente de saber e das possibilidades que tem na mão, né? Quer dizer, por exemplo, a ideia desse transmissor, ele está numa frequência única. Hoje em dia já existem transmissores que você compra multifrequência, que você roda lá. E eles são várias frequências. No caso desses transmissores, eles não são multifrequências, eles têm uma frequência única, foi 99.9 que a galera escolheu. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade maior, na verdade, é de achar o lugar vazio no espectro, né? Digamos assim, que nas grandes metrópoles, esses lugares eles são praticamente inexistentes, né? Rio, São Paulo, BH, muitas cidades grandes, o espectro está realmente tomado. E voltando, né? Se for olhar, é rádio comercial, né? Rádio evangélica e algumas rádios piratas, mas pirata no sentido que a gente chama de rádio que está atrás do lucro, né? É nesse sentido que as rádios livres se diferenciam também das piratas. A gente entende que as rádios piratas são aquelas que estão atrás do lucro, né? E não as rádios livres, que piratas são eles que estão atrás do ouro, e não as rádios livres que estão fazendo serviço, enfim, exercendo liberdade de expressão sem estar atrás do lucro. Mas então, 99.9. Então o problema é fazer rádio. O que é fazer rádio? Fazer rádio na sua cidade, meu querido, minha querida, é achar uma frequência livre no dial. Uma frequência com seu radinho digital ali que você sintonizou e não tem nada, né? 2 para baixo nem 2 para cima. 98.3. Entre 98.3 e 98.5, né? 98.7, tem 98.5. Então, você não tem nada no ponto 7 nem no ponto 3, 95 está ótimo. E é essa margem de distância que precisa ter. Não mais do que isso, porque os transmissores de hoje em dia, diferentemente dos transmissores que eram feitos nos anos 80, que eram feitos em fundo de quintal e tudo, eles hoje já saem com uma qualidade muito maior. Então esse mito da interferência, ele vem de um momento histórico onde, de fato, as pessoas, por não terem grana para comprar transmissores de fábrica, faziam seus próprios transmissores em fundo de quintal. E esses transmissores, de fato, sem os equipamentos adequados, etc., no grande boom de rádio que teve nos anos 80, Sorocaba e tal, a galera botou no ar mesmo e tinha interferência. A interferência existe, é uma questão técnica, que ela existe de fato. Uma onda encavala na outra, os harmônicos, os espúrios e tal, e causa interferência. Isso existe, não é uma mentira. A grande mentira é quem causa isso de fato, como já disse o Fedel, são grandes potências. Elas é que estão mais passíveis de chegar em virar copos. Vocês acham que uma rádio de 100 watts vai chegar em virar copos? Entende? É uma constante mentirada e tal, que as pessoas nem param mais para pensar. Quer dizer, como é que vai derrubar avião? Um avião, um negócio super seguro e tal. Os caras têm vários canais de comunicação. Mas, de fato, o que acontece é que os equipamentos não bem verificados, eles causam, saem os espúrios e tal, e eles encavalam nas ondas e causam interferência. Mas isso hoje já é muito menorizado, assim. Você já consegue equipamentos de pequenos coletivos que já tem o analisador de espectro, a tal da máscara, é uma margem lá de transmissão. Tudo isso já é verificável tecnicamente por técnicos especializados e tal. Então essa questão do mito da interferência, ele é um mito de fundo político. Ele é a desculpa técnica para fazer a repressão política. É isso que tem que ficar claro. Quando falar em interferência e tal, peça denúncia, verifique tudo, todo tipo, porque já se tornou um mito que é amplamente propagado pela mídia, que a sociedade inteira aceita, né? Então virou uma verdade repetida mil vezes, mas é uma grande mentira, né? As interferências de fato, repetindo, quem causa são grandes potências. E, historicamente, rádios localizadas num tempo onde não era possível, não tinha dinheiro, não era muito difícil ter um transmissor de qualidade. Hoje não é assim. Hoje você vai em qualquer Mercado Livre, qualquer lugar, e tem um monte de transmissor a preço excelente, transmissores muitas vezes homologados, ou seja, transmissores que passaram pela fiscalização da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que fiscaliza na fábrica se o transmissor está transmitindo só naquela frequência. Então as pessoas conseguem hoje comprar transmissores homologados na frequência que escolheram. Então você está na sua cidadezinha aí, está no interior, tem um monte de frequência ali, você escolhe uma. Encomenda um transmissor em Santa Rita do Sapucaí, tem um monte de lugar e tal. Você encomenda naquela frequência e bota a sua... Tá lá, isso aí é o Thiago Novaes mandando ver mesmo. É isso aí, Thiago. A gente pode estar com transmissor em qualquer lugar que for. Essa história aí que derruba avião, que atrapalha a ambulância, realmente é um mito. Como ele falou, uma mentira repetida mil vezes se transforma numa verdade. Mais uma vez caiu um pouco aqui o streaming da turma do Ajuntaê. Mas foi bem legal essa última parte da fala do Thiago Novaes aí da Rádio Muda, explicando que essa história de que a gente consegue derrubar um avião através de transmissor. Mas assim... Aí ele de volta aí. Essa história de que a gente consegue derrubar avião com os nossos transmissores de 25, 50 watts de potência é balela. Num dos encontros que a gente realizou aqui na UFSCar, foi o primeiro encontro de rádios livres e comunitárias, que até hoje continua rolando, isso lá nos 2000 e pouco, 2002, alguma coisa assim. A gente recebeu a visita de um cara que deixou bem claro... Olha lá, os caras estão voltando lá, daqui a pouco eu continuo com essa história. Vai ganhar processo nas costas e vai perder equipamento. Porque os caras fazem isso, a tática... É, vai ter que ser já um capivara na área mesmo. A deles é sequestro de equipamento. Gente. Uma das explicações que a gente teve num dos encontros de rádio livres comunitárias que rolou aqui em São Carlos é de que as grandes rádios, tipo Jovem Pan, Eldorado, elas sim interferem. O cara foi medir na entrada do aeroporto de Guarulhos, pois bem na pista lá, o medidor de interferência, só eram só as grandes rádios interferindo, mesmo, Jovem Pan entrando na conversa dos pilotos, e não pequenas rádios, as rádios comunitárias, ou mesmo as rádios livres. É uma balela mesmo lá. Thiago Novaes mandou bem nessa fala. Vamos lá que voltou a transmissão. Eles vão abrir para a pergunta lá. O coletivo está bem legal, passando as imagens na net. Tem uma galera lá reunida com eles no Ajuntaê. Muito massa. Vamos ver essa pergunta. Uma pessoa que está ouvindo de graça. Aquela música tendo aquela informação de graça, sem que tem todo um valor sendo passado por viagem, sim. Eu acho que... Não sei, eu pessoalmente, particularmente... Eu sou numa posição até radical, assim, de chutar o balde, nesse sentido, assim, porque o que eu... É, o stream dos manos tá caindo toda hora. A menina tá fazendo alguma pergunta, não consegui acompanhar ela, e o jovem já tava na resposta, infelizmente caiu de novo aqui o streaming deles. Mas tá lá, Observatório Fora do Eixo, bombando aqui na Rádio Livre, conseguindo transmitir alguns pedaços, estamos gravando tudo. Não sei se eu vou conseguir editar a gravação para tirar essas falhas no meio assim, da transmissão, mas em breve vai estar no nosso blog lá, Rádio Capivara. Pensar tá mais. Ó, o jovem lá. Vai lá, jovem, por favor, engata a terceira, engata a segunda, vamos lá, vamos transmitir. Que pena, a conexão tá caindo. E olha que estamos numa das conexões mais rápidas do Oeste, né? Aqui, através de um link que vem diretamente atravessando uma fibra ótica por todo o estado de São Paulo para o Washington Luiz. Estamos conectados na veia com eles. Vai interferir nas pessoas mesmo, né? Como que as pessoas vão ter acesso a isso e como que as pessoas podem, mais do que só ter acesso, podem entrar dentro desse universo disso daí, assim, né? Seja para você, sei lá, num nível, por exemplo, fazer um especial sobre um tal artista que você vai conhecer a fundo a obra dele, ou seja, para você liberar uma música que em pistas abertas para que outras pessoas possam entrar, remixar e modificar e fazer uma nova obra que vai passar para frente. Se outra pessoa quiser pegar isso daí, modificar de novo, passar para frente. Eu acho que o debate que a gente está agora, quase 2012, já assim, eu acho que, na minha opinião, tem que ser por esse lado. Lógico que tem todo uma outra discussão histórica de ordem de ECAD, de arrecadação de direitos autorais, da veiculação, tudo isso daí, que é um debate extremamente profundo, mas assim, só para começar, eu acho que é legal a gente aliar as duas partes da conversa, tanto essa de inferir, infringir os direitos autorais, ou sei lá, né, refletir sobre isso, quanto realmente não, ter uma postura de consciência sobre isso e pensar na mudança da não só das leis, né, que a gente já estava falando, mas na forma de se produzir as coisas, né, na forma de veiculação disso, né. A gente tem já há alguns anos já, né, a licença Creative Commons como uma alternativa bem clara a isso, né, assim, de você poder publicar seus trabalhos já prevendo isso, uma livre distribuição, uma livre modificação, acesso e modificação de cada obra e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma batalha ainda, que algumas horas parece que vence, não vence. É uma burocracia, é um processo grande, assim. Acho que é legal você, o Thiago, também trazer mais aí a visão dele, assim. Inclusive, como que as rádios livres, em geral, encaram isso daí também, né? Além do... Tem duas perguntas que eram na internet, são mais de ordem técnica, mas acho que consegue, depois eu jogo elas. Tá. Bom, então, enfim, agradecer a pergunta, né? Como é que você chama? Mônica. Porque a gente veio falando de rádio, não sei o quê, mas essa discussão de propriedade intelectual certamente perpassa isso tudo. E aí é um debate que está em curso, como está sendo dito aqui, então há muitas posições a respeito disso. Eu tenho, né, uma reflexão a respeito disso, ponderada academicamente, mas muito mais militante. Eu entendo assim, tentar fazer até um paralelo com a questão da radiodifusão, né? Existem leis, como a radiodifusão, existe a lei de rádio comunitária, de um lado, que diz que tem que pedir concessão para o Estado para usar. E tem a liberdade de expressão, que é o artigo 5º. No caso dos bens culturais, do direito autoral, a oposição que eu acho que existe é a confusão entre o direito de autor ser um direito patrimonial, um direito da pessoa, ela é autora, porque ela criou, e ela é dona daquilo que cria, que é aquela questão do Locke e tal, de você ser dono daquilo que é do seu trabalho, e do outro lado tem o direito ao acesso à cultura e à educação. São direitos constitucionais também garantidos. Então, quer dizer, então, ter acesso à música, como você estava colocando aqui, de graça pela rádio, é uma usurpação do direito intelectual de quem produz, ou é garantia de direito constitucional de acesso à cultura e educação por parte do público, né? Então, acho que esse é o debate, essa é a questão que está colocada aí no debate atual sobre propriedade intelectual e direitos autorais. O que eu acho que cabe colocar nessa questão é levantar primeiro o histórico no Brasil, mais pontualmente, do direito autoral, né? Que foi uma luta muito grande de artistas, de pessoas que escreviam música, compositores e tal, que nunca tinham isso reconhecido e de que lutaram muito para que o direito autoral funcionasse no Brasil, para que as pessoas pudessem viver daquilo que trabalhavam, né? Que no final das contas, então, havia uma expropriação do trabalho mesmo, uma alienação, né? Uma expropriação do trabalho de alguns. Alguns ganhavam mais. As associações de direito autoral sempre foram hierárquicas, né? Então sempre havia que eles ganhavam mais. A galera que arrecadava, até hoje o ECAD funciona assim, quer dizer, tem uma galera, uma parte da grana que não é repassada, ela é repassada para quem ganha mais. Enfim, tem todo um esquema maluco de remuneração, que é uma tentativa de valorização da produção. O que está acontecendo hoje, e é aí que eu acho que entra, na minha visão, né, o fora do eixo e toda essa galera com novos modelos, que é o quê? A valorização da experiência em detrimento de uma certa valorização da propriedade intelectual. Uma ideia de se apropriar, a ideia de ser dono, né? Da ideia de ter dono. Então, a valorização do remix, a valorização da experiência, a valorização de você restabelecer, por exemplo, o mérito. Que eu já vou usar, inclusive, o argumento liberal. Que é, os caras dizem que tem mérito, né? Aquele que é reconhecido como tal. Esse é o sistema liberal. O cara ganha mais grana porque a galera tá dando grana pra ele, porque ele merece. Só que como é que funciona isso no sistema capitalista do rádio? Funciona baseado em jabá. Então, o jabá, o que é? Uma quantidade de grana que a indústria põe para aquela música ser a música mais gostada. Então, o que a gente tem aí? A subversão do princípio liberal de aquisição de mérito. O que o novo modelo de negócio do show, por exemplo, você vendeu o seu CD no show, o que ele restabelece? Ele restabelece o contato direto com o músico, a relação público-músico, público, audiência, emissão muito próxima. Você restabelece diretamente o mérito. As pessoas que estão comprando CD sabem que estão dando grana para as pessoas que estão fazendo, para elas continuarem fazendo a música que estão fazendo. Existe uma relação de fã-clube muito mais forte, enfim. Rompendo com o quê? O que subverte nisso? O mecanismo do jabá, que é o quê? A colonização da cultura em nome da autoria. Porque, no final das contas, esse é que é o ponto. A gestão do direito autoral não está na mão dos autores. A gestão do direito autoral está na mão do intermediário. Então, quando se fala em reforma do direito autoral, não se quer tirar uma das vertentes, né, digamos assim, né, já sendo mais ponderado. Não quer tirar do autor a sua propriedade intelectual, mas quer mostrar como o autor ainda está submetido a um regime que ele tem que vender para o intermediário aquilo, para o intermediário gerir a propriedade dele. Mais radicalmente, né, eu vou mais na linha do copyleft, por exemplo. Eu já acho que a licença Creative Commons não é uma licença que dá conta do direito à obra emanasse da originalidade genial do iluminado autor, ignorando o que estava sendo colocado aqui, que é todo o histórico de investimento social na educação dessa pessoa, por exemplo. Um exemplo mais concreto disso pode ser dado pensando o seguinte: teses de universidade pública. Investimento que é feito da sociedade para que a pessoa produza um trabalho acadêmico. Chega no final desse trabalho acadêmico, essa pessoa vai e vende esse trabalho para a editora, que publica, e depois ela manda a Polícia Federal dentro do campus para impedir que os alunos façam xerox daquela tese. Mas, no final das contas, quem pagou por essa tese? Não foi investimento social? Não foi o próprio cidadão? Então há uma apropriação do intermediário, da editora, no caso, de todo o investimento social que foi feito na pessoa que produziu a tese. Mas isso ainda, a gente ainda fica no argumento de quem que botou a grana. No limite, o argumento que eu acho que a gente está pensando, vai mais nessa linha, é do investimento cultural, né? É da linguagem. Quer dizer, se você acha, e aí eu já mais polêmico, mas assim, se você quer ser dono de tudo aquilo que você produz e manter sobre isso um controle rígido, então, meu amigo, esconde bem escondido o que você está fazendo. Entendeu? Porque é um pouco isso. Você está produzindo algo cultural, social, você quer que seja visto, perca essa, né, essa pretensão de que você pode dizer que controle você pode dar para aquilo que está sendo feito. Vou dar só mais um exemplo que eu acho que cabe aqui. A questão da criação. BitTorrent. O BitTorrent é, talvez, o programa mais divulgado de compartilhamento de arquivos. O BitTorrent foi escrito por uma pessoa, sozinho. Um cara, um jovem chamado Bran Cohen, que tem síndrome de Asperger. É um cara que é dito que socialmente ele não interage muito bem. E em todas as entrevistas e a vida toda, esse cara diz que nunca baixou filme da internet ilegalmente. E o software que ele criou é responsável simplesmente tudo que é compartilhado, 95% de tudo que é compartilhado com direito autoral é via torrent. Então assim, esse cara, pessoalmente, ele nunca cometeu um crime, né? Então, mas ele ajudou a humanidade a compartilhar os arquivos. Então assim, quer dizer, o uso que se faz da obra que ele criou é totalmente avesso ao que ele mesmo diz que pode ser feito. Que é meu arquivo, meu software serve para compartilhamento de arquivos grandes. Eu nunca disse que era para pegar os arquivos com copyright. Meio que, né? Ah, será? Mas entende? Então, assim, o uso que é dado para a obra que esse cidadão criou não é o uso que ele pode dizer que é legal ou ilegal. Ou seja, há um desvio. As coisas, quando elas entram no mundo real, elas ganham desvios. Quer dizer, uma ideia de manter o controle sobre uma obra é uma ideia muito pretensiosa e pouco... justa com o legado que a gente usa, né? Quer dizer, tô original e tal, ela tá muito decadente por causa da expansão do remix e da cultura do compartilhamento. A ideia da obra derivada, né? É como se a obra derivada fosse uma grande novidade. Acontece que não existe obra que não seja derivada, né? Se minha obra mais original que existe aí, ela é considerada original de acordo com um conjunto de signos que são compartilhados, enfim. Alguém está dizendo que isso aí é o campo da arte, enfim. Preciso me alongar. Acho que o que fica forte é, do Fora do Eixo, trabalhar bem essa questão do novo modelo de negócio, mas pensando ele, aí já são pitacos, né? Sobre o modelo da experiência. Né? Porque o modelo da propriedade, ele é um modelo que é contra, por exemplo, a questão da gratuidade, né? Que se levantou de graça. O de graça é muitas vezes visto como se alguém estivesse perdendo alguma coisa. Alguém está se dando bem em cima de alguém. Só que a gratuidade, ela é fundante da natureza, né? Quer dizer, a abundância, o ar, a água, tudo isso. Se a gente não tiver isso bastante, quer dizer, abundante, não no regime escasso, o que aconteceu com o direito autoral na internet é basicamente um descompasso. Os caras acharam que podiam fazer com o material, né, contabilizar CD, contabilizar e tal, aquilo que na internet são gotas d'água em nuvens, né? Então como é que você vai contabilizar tempestades de água onde você contabilizava, entendeu? Fluxo de dados e tal, quer dizer, fluxo de mercadoria. Então não é possível comparar o compartilhamento de arquivos na internet, o modelo sociotécnico, o modelo técnico. O que é o torrent, né? Você não está tirando um arquivo de um lugar e botando no outro. Você está copiando. E ao mesmo tempo que você está copiando, você está disponibilizando para outros. O cara criou um negócio que quanto mais você baixa, mais disponibiliza. É o contrário da lógica do material. Quanto mais você retira, menos você tem disponível. O cara criou um negócio que é inverso disso. Quanto mais você disponibiliza, mais você baixa, mais os outros estão podendo baixar também. Então ele criou um mecanismo abundante. Como é que você gera um modelo de abundância onde antes só funcionava com base no controle da escassez? Né, na artificialização da escassez. Informação é abundante, os bens e materiais são abundantes. Não é possível você transportar um modelo econômico de controle para um modelo abundante. Sobretudo quando você tem pela internet protocolos de anonimato, né, vide Wikileaks, vide se você usa Tor, software livre, várias maneiras de se proteger do controle. Então assim, há um avanço muito grande do compartilhamento como gratuidade, né, e a gratuidade como constituinte de uma comunidade política internacional. E aí vem os bens comuns. Eu acho que a gente vai nessa linha. Mas é um modelo econômico mesmo, conta a gratuidade, que pensa esse original aí, esse selfie. Tudo tem um preço, tudo tem um custo, né? É uma ideologia também, um tanto quanto diz o Nietzsche lá, né? Muito culpa, né? A ideologia da culpa. Se a questão da dádiva, né? Como se alguém te desse alguma coisa, você está devendo. Né? Mas a natureza deu, né? Está devendo. Como é isso da dívida, né? A criação de uma dívida por causa do regime de troca. Como se você estivesse criando algo e não pudesse ser reconhecido pela sua gratuidade, pelas gerações futuras, por exemplo. Eu sou grato a todos os poetas que escreveram até hoje, tenho certeza que todo mundo aqui, aos pintores. E esse... Acho que continua aí, bom. O que mais a gente fala aí? você achou da, da exposição do direito autoral? Então, eu acho real tudo isso que você falou. Realmente, o pessoal está mudando, está baixando música. A música, por um ponto, se tudo, todo mundo ter acesso, isso é bacana pra caramba. Porém, o meu medo, assim, como uma pessoa que trabalha com música, é não garantir a produção da música. Beleza, você tem o produto pronto, a música, a arte pronta. Mas, pô, até você chegar num CD ou até você chegar na gravação de uma música, foi todo um trabalho, uma série de pessoas. Eu preciso, de uma certa forma, não é grátis, entendeu? De uma certa forma, eu tenho que trabalhar com toda essa gama de pessoas para conseguir materializar esse trabalho. Agora, de repente, você, puta, tem um artista bacana, um puta de um trabalho legal, e acaba não tendo como criar uma música, gravar uma música por conta disso. Mas vai, como vocês mesmos falaram, vai muito além, né? É uma discussão muito profunda. Mas eu acho que a gente até conversou a primeira vez que eu fui na pegar o transmissor, a gente chegou, acho que você se lembra, que a gente caiu nesse papo, que acho que o que a gente cai na discussão, na verdade, porque para além de toda, acho que a discussão ideológica que eu acho que eu assino embaixo de tudo que o Thiago falou, a gente está numa discussão do onde que a gente está com a internet, né? Que tipo, é um outro mundo e está num esquema que tipo, é praticamente infreável. Assim, a galera está tentando frear, tá tentando colocar limitações e tal, mas não tem. Eu acho que talvez o grande lance, que é uma conversa que eu acho que aí a gente começa a ter uns horizontes, é tipo, qual modelo que a gente vai adotar para financiar o compositor, o músico que faz. Aí, acho que esse, talvez seja essa discussão. Da onde que vai vir o financiamento? Sei lá, tipo, do cara que faz o show, muitas vezes o financiamento parte do próprio show, dele vender o CD na... que é o que a gente trabalha muito no Fora do Eixo, vender o CD na banquinha, depois do show, que é normalmente onde ele mais vende o produto dele. Mas sei lá, da onde que vai vir a remuneração do compositor, por exemplo, do cara que não faz o show? Essa é uma questão... que eu não sei se tem uma resposta hoje pronta para isso, de onde que viria. Uma solução que alguns criadores têm usado e tem funcionado em alguns casos é o lance do crowdfunding, né? Com o Catarse e as ferramentas que você lança para o pessoal financiar o seu trabalho. Isso é uma coisa. Esses tempos atrás eu percebi de uma mesa, eu não sei se foi o Sérgio Amadeu que falou isso, eu não estou tentando lembrar quem foi a pessoa, mas ele comentou que ele achava que deveria existir algo como, parecido com o Bolsa Família, mas não Bolsa Família, mas algo que fosse assim, uma verba mínima para todo habitante, para todo brasileiro. E essa verba mínima, tipo, fosse meio que um pagamento de toda a criação que você faz e todo o trabalho que você desenvolve, que poderia ser um mínimo para você bancar as coisas que você faz. Ele trazia essa ideia, que é uma ideia interessante, ele falou que até existe uma lei já que foi passada disso, só que não tem implementação dela, né? Não sei se... E eu acho que talvez, que é um caminho bem legal de discussão, é tipo isso aí, tipo, como que a gente vai trazer essa discussão de que pro artista fazer o trabalho dele ele precisa de recurso, e da onde que vai vir esse recurso, como que a gente vai trabalhar, assim, como que as pessoas que vão estar consumindo vão também se tornar, vão entender a responsabilidade delas, talvez, de estar financiando um trabalho que ela gosta, né, tipo, não necessariamente financiar seja sempre pagar pela execução da obra. Mas às vezes financiar seja tipo, putz, eu vou num show, tipo, em vez de reclamar que o show custa 10 contas, tipo, de um artista novo, vou lá, tipo, pagar, porque não é só, tipo, você tá ajudando a financiar a obra do cara, assim, tipo, não sei se vocês querem. Eu acho que é uma reflexão que cabe pra todo mundo, assim, né? Tanto pros artistas pra terem seu posicionamento, pras pessoas cada vez mais fundir também, né, os posicionamentos. Eu sou totalmente a favor disso, de repensar essa... Que é a Rádio Livre Capivara, 96.1 FM, transmitindo nessa tarde de sábado aí, sabadão, 15 para, já começou da noite, né, 15 para 7 da noite, estamos ouvindo o Observatório Fora do Eixo, sendo transmitido ao vivo lá do coletivo Ajuntaê, coletivo Fora do Eixo de Campinas, que está sediando esse observatório porque foi entregue, né, está começando a entrar em atividade o transmissor que o Circuito Fora do Eixo recebeu da ONG, deixa eu pegar o nome da ONG de novo aqui mesmo, da ONG Decentros. Às vezes cai, às vezes volta, e a gente tá voltando com o Jovem Palerosa, Sancavaz. Teve algumas coisas que explodiram há pouco tempo, de compositores fantasma que estavam ganhando em torno de algumas obras famosas, inclusive, ou seja, fraude que provavelmente é deles mesmo, né, que criam um mecanismo para desviar verba e tudo mais. E assim, né, e essas associações principalmente não traduzem o que a maior parte dessa nova geração de artistas pensa, e é assim, né, eu acho que já faz um bom tempo, assim, que ECAD e Ordem dos Músicos do Brasil não tem nada a ver com o que tá acontecendo na música brasileira, assim, né. Então, eu acho que cada vez mais cresce, mesmo no mainstream, assim, você vê várias pessoas já contestando, reclamando, também em outro contexto, talvez, de produção, talvez porque eles não recebam o quanto eles acham que é, mas os novos artistas já pensam de outra forma também, né, eles estão, em geral, buscando muito mais, querem que muito mais que novas pessoas conheçam o trabalho e que você seja cada vez mais conhecido, que você tenha um show, que tenha público, né, que você encontre, porque é igual o vídeo, igual qualquer outra obra de arte, né, você não existe, o trabalho artístico não existe se você não tiver o outro lado, se você não tiver o feedback das pessoas ali, né, assim, você pode fazer um vídeo genial, mas se ninguém assistir, não é um vídeo genial, se você pode fazer uma música genial, se ninguém escutar, se ninguém achar isso, não vai ser, né. Eu acho que o caminho cada vez mais é esse, assim, de tornar pública as coisas, de disponibilizar, assim, né. E você falou desses modelos de crowdfunding e de mistura, assim, tem vários modelos, sei lá, trama virtual, tem aquele esquema que você baixa de graça, mas tem um patrocinador, dá um centavo para cada música baixada, e o pessoal consegue puxar uma grana no final, sei lá, tem vários modelos diferentes aí, alternativas, assim, que foram criadas justamente por causa dessas contradições, desses paradoxos e tudo mais, e cada vez mais essa queda das grandes indústrias de música, porque é muito complexo, né? Hoje em dia, assim, se produzir um disco, que nem fazer rádio hoje em dia, que nem ele estava falando, é produzir um disco, é você produzir uma coisa, assim, você cada vez mais está acessível, os equipamentos estão aí, o conhecimento e o processo técnico mesmo, assim, cada vez está mais próximo de todo mundo. Então tem que estar próximo do outro lado também, né? Se a produção está cada vez mais acessível, ou o conteúdo também tem que estar mais acessível, na minha opinião, né? Eu acho que eu concordo bastante com isso daí, assim, se todos os seres humanos tivessem um básico de sobrevivência de alguma forma, não sei se uma bolsa exatamente, mas que tivessem isso, acho que ficaria muito mais fácil de pautar também essa sei lá, esse domínio público das ideias, né, esse lance de, sei lá, de acreditar que é chutar o balde mesmo, assim, né, de achar que nada é privado, nada é pessoal, nada é, assim, a subjetividade passa por um processo coletivo, assim, né, eu acho que se eu tô falando isso aqui agora, por exemplo, é porque outras pessoas já pensaram, que eu fui tendo minha opinião calcada nisso, nas experiências de vida que eu fui tendo e que eu tal, tem a ver com o resto do mundo, né? Nada nasce isolado e iluminado e genial, né? Assim, eu acho que é o próprio modelo dos artistas. Hoje em dia a gente bate muito nisso daí, né? Principalmente no Fora do Eixo. Assim, a gente fala muito dos processos de consciência, de todo mundo tá buscando... sei lá, não existe artista iluminado, sabe? Tipo, que foi uma coisa que tinha muito a ver com a indústria, velha indústria, né, do entretenimento, assim, de achar que um cara era genial, praticamente, ou, né, vender a imagem que o cara é genial por natureza e por isso ele vale, por isso ele precisa andar numa Ferrari e sei lá, e ter aviões e ter não sei o que, não sei o que, cada vez mais é buscar que todo mundo seja igual e se alguém tá produzindo uma coisa mais interessante, que as outras, é talvez ele esteja mais inquieto por algum motivo artístico, tá ligado a isso, né? Eu acho que tá, é fruto disso, né? Desses processos, dessas experiências, da eu acho que é justamente isso, no momento que o processo é muito mais interessante. Do que o produto, de certa forma. E o produto, ele tem que ser um grande no que é, pra onde vai, não sei o que, acaba gastando muita energia nisso também, assim. Eu tô falando até num caso pessoal, assim, né, que eu de achar que, velho, eu prefiro estar concentrando minha energia em estar assimilando coisas, produzindo, distribuindo e sei lá, e fazendo, tentar fazer a coisa girar, do que exatamente de pensar como que isso vai estar interferindo em alguma coisa, ou vai me interferir, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido burocrático da legislação ou tudo mais, assim. Mas é bem pessoal também que eu tô falando, assim, né? Eu acho que é uma discussão aí. Eu acho que é legal mais gente também falar sobre isso, né? Todo mundo tem muita opinião sobre esse assunto, assim. Eu queria dar só uma posição, já que ela colocou especificamente com relação ao ECAD. Eu sou de Brasília e eu fiz recentemente, participei de um grupo de trabalho no qual estava envolvido um dos representantes da ECAD. Ele me colocou uma visão muito interessante, que é o seguinte: o ECAD só faz, só cobra, toda essa questão de cobrança do ECAD, ele só faz aquilo que é emanado pelas associações arrecadadoras, que se reúnem através da Assembleia Geral e falam para ele como ele deve cobrar. Então a visão que eu tinha é o seguinte: todo mundo fala o ECAD, cobra sim, não cobra, não chega, cadê a grana, por que que não é bem dividida? E ele não me passou isso. E você vai ler, é mais ou menos isso. Tem as associações arrecadadoras, elas se reúnem, decidem e falam: ECAD, cobra dessa maneira. E em última análise, a sociedade arrecadadora estão representando quem? O autor. Então, eu acho que isso aqui é até uma questão, acho que um trabalho maior, acho que tem que ser discutido mais amplamente, com mais tempo, isso, mas a gente vê essa visão, que do jeito que o ECAD jogou, quem está na ponta, na realidade, toda essa questão dessa cobrança devida, é o autor, que tem a sua sociedade arrecadadora, que os representa, que fala para o ECAD da maneira que deva arrecadar. Aí, a partir daí, tem outras... quer dizer, toda essa coisa que a gente acha que está errado, que é uma distorção. Como ela coloca também especificamente a questão, né, da, de como o autor recebe. Então, numa dessas coisas, para quem é produtor, né, numa dessas questões de evento, de ECAD, tem uma questão que você vai fazer um show, que você não pode cobrar, não vai ter cobrança de ingresso, né, é livre. Então, o ECAD fala o seguinte... deixa eu ver um percentual do que foi gasto no palco, no som, na luz, e com isso aí eu vou tirar uma parte e vou pagar quem? O artista. Então, não sei se tem esse outro lado. Então, se você é um artista, você vai fazer sua música, e se um produtor for colocar um equipamento super sofisticado e caro, esse produtor vai ter que pagar para o ECAD em cima desse valor, dessa produção. Para, com essa visão, que a gente tem um super trabalho agora focado nessa questão, que a gente vai sempre no ECAD. O ECAD, sabe? Mas é aí. E a sociedade arrecadadora? E como é que está? Os músicos representados por essa sociedade estão satisfeitos com relação a essa maneira? Então, essa colocação. Maravilha, não. Pensei que pode rodar. Enfim, a gente vai já então continuando um pouquinho mais esse debate. Acho que na sequência a gente pode dar uma parada para ver se pega um pouquinho tecnicamente ali o transmissor, né? Mas vamos dar mais então mais uma passada nessa questão. Bom, o que eu acho importante, então, é diferenciar duas coisas, né? Uma é que a primeira pergunta é quem é autor, né? Eu acho que é uma boa pergunta para a gente pensar hoje em dia. Porque quando se falava no direito de autor, era para reconhecer um conjunto de pessoas que trabalhavam e que não eram reconhecidas, né? Então, hoje a gente vai considerar autor todo mundo que cria alguma coisa e bota na internet, é isso? Então, a gente vai, todo mundo que bota uma filmagenzinha ali do aniversário, tá no YouTube e tá servindo de matéria-prima para qualquer outro tipo de coisa, essa pessoa é autora, né? pelo copyright em vigor, sim. Inclusive, se você escrever um papel de guardanapo, qualquer coisa e tal, e provar que aquilo foi escrito antes de alguém ganhar dinheiro, você tem direito de autor sobre isso. Mas enfim, mas a pergunta é, será que esse mecanismo de reconhecimento de autoria, ele é eficaz para regular a circulação de propriedades intelectuais na internet? Então, é um pouco essa pergunta, porque no final das contas, isso tudo é o quê? É um conceito, né? O que é propriedade intelectual? Um conceito, uma ideia, uma abstração, uma maneira de... Essa ideia, ela pressupõe uma eficácia, né? Então, essa eficácia, ela foi útil, né? Ela se realizou num período histórico em que as pessoas precisavam ser reconhecidas e tal. Com os meios técnicos, com a explosão da técnica, né, dos meios de produção, digamos assim, a pergunta que fica é: a premissa do direito de autor, que é reconhecimento de autoria, para valorização da autoria, para que o autor, abre aspas, não se sinta desestimulado a produzir, fecha aspas, essa máxima, ela tem algum sentido real, de realidade, quando a gente olha para a internet e vê as pessoas publicando o que elas estão publicando? As pessoas estão se sentindo desestimuladas a produzir porque elas não estão sendo reconhecidas? Eu acho que essa máxima não é real. Ela não parte de um pressuposto empírico. Acho que o dado empírico é o contrário. Acho que o uso dos meios de comunicação fez explodir a produção cultural, a criação de obras derivadas, e é isso que está acontecendo, uma explosão de criação, uma explosão de produção, e não a diminuição, o cerceamento e tal. Acho que os meios de produção amplamente acessados, né, eles estão dizendo isso, que as pessoas querem produzir, as pessoas estão produzindo, e essa explosão de produção questiona o próprio conceito de autor, e é isso que eu gostaria de colocar aqui. De alguma maneira, o conceito de autor, ele ainda funciona, ele tem sua função histórica e tal. Enfim, ele identifica uma pessoa, ele identifica o sujeito, ele identifica uma série de coisas. Mas, o que eu acho que está avançando, e é nesse limbo aqui que eu queria colocar a reflexão, é essa associação humana com a técnica, que é muito forte, que não há uma produção hoje, quer dizer, quando a gente está falando da produção de música, né? Quer dizer, as pessoas que são músicos, né, tocando instrumento, certamente, entre os coletivos fora do eixo, é amplamente divulgado, enfim, vivido, o papel do cara na mesa do som, é o papel do cara do plug, todo mundo tem o seu papel ali, e não há uma predominância artística, muitas vezes, né, do talento, né? Quer dizer, a ideia de um talento que emana de uma interioridade, de uma relação única da pessoa com o instrumento, isso existe ainda. É claro que existem pessoas talentosas que criam com instrumentos e tal. Agora, a relação com a máquina, a habilidade que tem que ter ali na potência, no cabo, no aumento do som, na mixagem e tal, são conhecimentos específicos, são talentos específicos que são próprios da era que a gente se encontra. E esses talentos, no uso da relação humano-máquina, desneutralizam. É uma ideia que a gente tem de que a técnica é neutra. Então ela vai reproduzir o talento inato do ser humano puro. É quase como se a técnica tivesse que fosse poluindo, né, o talento da pessoa. A pessoa nasce pura e aos poucos ela vai perdendo a pureza do seu talento com a poluição das máquinas e tal. O sentido da máquina seria, em alguma medida, restituir essa naturalidade, essa pureza. As máquinas teriam que restituir essa capacidade inata da pessoa para produzir. Quando, na verdade, o que está colocado com as máquinas é justamente o contrário. Essa questão do inato, ela é modificada, né, com o meio, né? As pessoas que estão usando as tecnologias para produzir, essa tecnologia já modifica. Não há uma pureza. Nada que você sai pura, a técnica não é neutra. Então isso vale para o rádio, com o seu ruído, que para nós é um romântico tilintar de agulha no vinil. Para nós é para muita gente, né? Digo para nós que fazemos, é poético, a gente gosta daquele barulhinho no final da transmissão, mas ele é um problema estético, de ruído, dentro da pureza da produção. Então, assim, isso tudo para dizer que existe um modelo até estético em cima disso, de a gente pensar esse tipo de coisa. Outra, faz pouco tempo, circulou um debate na internet sobre a bossa nova. O professor Marcos Nobre e o Zan deram uma palestra, pessoal da Unicamp, argumentando que a bossa nova, a primeira tese deles é de que a bossa nova existe porque as mesas de som do Brasil tinham menos canais que as mesas de som dos Estados Unidos. e que o Tom Jobim nunca quis importar aquelas mesas para botar canal de sopro, um monte de sopro de metais e tal, que ele gostava não, que ele conseguiu criar um modelo din-don, din-don, din-don, din-don, com quatro canais que era suficiente para explorar a estética dele tupiniquim, digamos assim. Então assim, ah, o cara não tinha como ter acesso, tinha como mandar via tal 10 meses e tal, mas ele não queria produzir aquela coisa, aquele monte de canal. Então assim, aquilo que era precariedade técnica, né, a não acesso à tecnologia de ponta, né, ou que seria hoje no vídeo e no áudio, não ter acesso a um software Final Cut ou não sei o que, e ter que usar o software precário, software livre, é um pouco ausência de discussão sobre o modelo estético de produção, né. Eisenstein, os grandes cineastas nunca editaram com Final Cut, e os filmes deles estão aí até hoje. Enfim, eu acho que tem uma certa fetichização da tecnologia também, que tem que tomar um certo cuidado para não afastar dessa produção estética diferenciada, dessa galera que está investindo sobre a técnica para fazer música, músicos que não são músicos, né, já para pegar o conceito, né, que eles estão falando, que eles são autores que não são autores, né. O papel da máquina, das máquinas na autoria é muito grande, e esse papel ajuda a descentralizar a pessoa como essência única, que é o problema desse autor selfie romântico iluminado aí, que venderam para nós, que ele é capitalista nesse sentido, individualista capitalista. Ele tem uma origem, uma função histórica, uma função social. Ele é o acotovelamento, né, em disputa de recurso. Ele não é a produção colaborativa gratuita e abundante, ele é a disputa de mercado. Então, eu acho que são muitas coisas que estão mudando muito rapidamente e tem a ver com esse novo modelo de gestão, com a tecnologia, e que impõe aí a gente a compartilhar muita informação, muito conteúdo, muita rede de solidariedade também, porque, como a gente está comentando aqui a tarde toda, né, a repressão existe, não é uma coisa que está distante, é bastante próxima, mas ela também não inviabiliza a gente a tentar, né, tentar manter nossos projetinhos aí no ar e tal, e como projetos pequenos, voltando, que o pequeno é grande, o pequeno é potente, o pequeno não é menor nesse sentido, né. É na micropolítica que a gente está conseguindo mudar as coisas, né, nos pequenos coletivos locais ali conectados pela internet. É uma ideia de uma sensibilidade outra, uma sensibilidade midiática que não seja essa sensibilidade da audiência, né, fazer uma coisa que só seduz, né, e tal. Todo mundo quer ser escutado, né, quer dizer, a ideia é a gente trocar ideia. Mas às vezes você não vai fazer um discurso sedutor numa rádio livre, botando uma voz anasalada e um sonzinho ali, entendeu, que fica entretendo, porque não é esse o papel da rádio livre, né. É outro papel, é outra relação, é outro tipo de modelo que a gente quer construir. Acho que vai nesse... Então, a questão da autoria, da propriedade intelectual, agradecendo mesmo, assim, tem tudo a ver mesmo, assim. Quer dizer, estamos discutindo outros modelos de autoria, outros modelos de remuneração sobre a autoria, outra noção de autoria, outra relação humano-máquina, outra relação com o espectro, né? O espectro tomado como lugar estratégico, ele é um bem ambiental também. O direito de antena é um direito assegurado para todo mundo. Por que que o espectro é gerido lá em Brasília? Por que que o ar está aqui? Estamos transitando em Campinas? Por que que, entendeu? Então, acho que tem muita coisa para mudar também. A gente precisa criar essa massa crítica mesmo, esse caldinho aí. E ter claro do nosso papel. Enfim, talvez a gente não veja muitas transformações que a gente está batalhando. Mas, enfim, é isso mesmo. É o papel de cada um aí. Pessoal, faz tempo o pessoal da Rádio Capivara, lá de São Carlos, tinha lá umas perguntas. Eu não sei se eles estão acompanhando ainda, tomara que estejam. Eles mandaram três perguntas, na verdade. Uma delas é... Duas tem a ver com o transmissor. Eles perguntaram qual a potência e qual o tipo de antena. A potência é 150 watts. A antena, acho que se quiser comentar depois. Uma antena tradicionalíssima, plano terra, homem, com 3 dB de ganho. Que é só para compensar a perda de potência que vai dar no cabo. O cabo de meia polegada, enfim, é bastante tradicional, bastante comum, a entrada RCA, tem um fusívelzinho ali para caso ligue sem antena ou sem qualquer coisa que ele estoura antes de estourar o transmissor, e é isso, mas é um transmissor bastante comum. Em tese, é difícil dizer, tá, porque assim, rádio, isso é outro problema da lei, por exemplo, ali bota 1 km de alcance. Nesse onda de rádio, você já viu o final de uma onda de rádio? Não, você já viu até onde vai, né? Não tem muito, né? Uma onda vai embora. Mas em tese, dizem os livros que 1 watt de potência a 30 metros de antena, com 30 metros de altura, alcança 16 km. Mas esse dado é em tese, né? Varia muito pela tal da condição do espectro. Se o espectro é muito poluído, mesmo qualidade de ar mesmo e tal, a tal da ionosfera reflete menos a onda e tudo. Mas em tese é isso, 1 km. Mas ele não é um cálculo proporcional, tipo, 150 watts não é 150 vezes. Não, mas é uma proporção é de raiz, é uma conta maluca de raiz e tal. Mas é isso, 1 watt de potência a 30 metros de antena alcança 16 km. A muda hoje, com 150 watts, está pegando uns 20 km de raio, pelo menos. Mas, como eu estava dizendo, às vezes pega mais. Você está mais num alto assim, o sinal pega. Ou está numa baixada assim, você pega também. Dependendo da sua antena receptora também, varia muito. Tem antena de carro que é muito ruim, não pega o sinal bom, assim, da muda e tal. Tem antena de carro ótima, que tá lá longe, tá pegando o sinal cheio, bonito e tal. É, então é uma questão de recepção também. A recepção também influencia bastante. Não, então, esses instrumentos são meio que padrão, você compra mesmo em loja e fábrica, né? Antena é padrão, ela já vem cortada na frequência que você pede, então ela já vem medida e tal, cortadinha, você só monta, igual um Lego. O cabo é padrão também, você compra um cabo desse, padrãozão. E os outros cabos também são cabos domésticos, plugs, cabos e plugs, P2, P10, RCA, Canon, tudo isso são, pra quem lida com música, é o beabá do cotidiano, né? Tipo, é o que lida, é o que tem. Então é isso, tem que ter uns plugs, uns cabos, P2, P10, cabo de guitarra, né? Cabo de microfone, uma mesinha ali com uns canais. Sua emissora já pode funcionar. Seria massa se desse, a gente fosse ali, né? Ah, tá. A outra pergunta é que eles falam que um dos problemas que eles têm lá em São Carlos é a falta de técnico que dê manutenção no transmissor. Eu não sei se é, acho que a resposta, não sei se é, talvez possa comentar sobre o contato de técnico. Eu não sei, lá em São Carlos, lá na Rádio Livre, lá da USP, a época que eu fiz o programa lá, a gente sabia que o transmissor que a gente usava tinha sido feito com o auxílio de um professor da própria USP, de engenharia elétrica, que entendia de sinal e tal. Só que é difícil a galera se envolver por causa dos riscos de, tipo, se alguém pegar o que o cara fez e tal, assim. Então, eu não sei até se talvez, tipo, essa defasagem, né, uma abertura pra ir atrás dessa técnica de desenvolver os próprios transmissores, né? Mas eu também não entendo dessa complexidade pra esse tipo de confecção e manutenção. Não, o técnico, o ideal é cada um ter o seu contato na sua própria cidade, né, pra facilitar tudo. Certamente em São Carlos tem uma galera, tem alguém que faz, mas às vezes é difícil também, né? Às vezes os caras não estão lá. A gente tem um técnico que trabalha com a gente há muitos anos, faz nossa equipe, dá manutenção, enfim, querendo, manda um e-mail para lista da Rádio Muda, radiomuda@lists.riseup.net, e a lista da Muda, certamente alguém passa um contato e tal. A gente tem um técnico que está à disposição aí, que é bastante ocupado também, mas o ideal é que cada um encontre, cada cidade, coletivo, né, falando aí mais do Fora do Eixo mesmo. Cada um tem o seu flerte aí com o seu técnico predileto, porque são pessoas fundamentais, enfim, que sempre dão apoio. E como são equipamentos domésticos, como a gente estava comentando, esses equipamentos quebram mesmo, quebram muito. É, quebra direto e custa, enfim, tem um custo de manutenção relativamente elevado, para a gente não usar equipamentos profissionais de alta durabilidade, né? Então é como se a gente pegasse nosso equipamento doméstico para escutar uma música de vez em quando e pusesse para tocar 24x24. Que é o que acontece na prática, nas radinhas que a gente monta. Então os equipamentos quebram muito, transmissor menos, porque depende de um mau uso, mas também eventualmente um vento, uma antena e tal, mas é mais mau uso mesmo que danifica o equipamento. Então a gente tenta manter um bom uso, sobretudo o transmissor, não ligando o transmissor com ele sem antena, já é um bom começo, mantendo a antena calibradinha, o sinal que está voltando, que é a estacionária e tal, ela não danifica o transmissor se estiver reguladinho. Então a durabilidade é bastante boa, assim. Vamos mostrar aqui então rapidamente o transmissor. Já tá até aberto aqui quase, né? Tem só dois aqui fechados. Vamos abrir. Aproveitar esses minutinhos, esses segundinhos aqui, falar do rádio digital, né? O rádio digital está para ser escolhido no Brasil. Tem basicamente dois modelos em disputa. O modelo norte-americano da empresa chamada Ubiquiti, que é conhecida como IBOC, padrão norte-americano. E o padrão DRM, que é o Rádio Digital Mundial, que é um padrão internacional europeu, uma galera da França e da Alemanha, um instituto público da Alemanha que desenvolveu. Mas o que aparece como problema na questão toda é que não há debate público sobre isso. E o segundo ponto é que quando o Brasil escolheu o sistema de TV, houve um telegrama, um comunicado, né, um desses cables aí do Wikileaks, do Hélio Costa, que enviou um comunicado para a embaixada americana falando que não se preocupassem, porque o Brasil adotado o padrão japonês de TV, adotaria o padrão norte-americano de rádio, quase como um prêmio de consolação e tal. E na prática, pessoal, o sistema de rádio que os caras estão propondo, o HD rádio norte-americano, é uma catástrofe. Tecnicamente falando, é um sistema que não funciona. É um sistema que imporia aí ao Brasil sérias restrições, aquilo que eu estava comentando, das baixas potências não terem grana para comprar transmissores, os caras montarem um esquema de multiplex para uma emissora pegar todos os sinais. Seria a sistemática afastamento das pessoas do dial. Por outro lado, o sistema DRM, Digital Rádio Mondiale, é um sistema que é um consórcio aberto, onde as pessoas podem participar e inclusive desenvolver, ajudar a desenvolver. Então o Brasil poderia entrar como um parceiro no desenvolvimento do sistema, e com isso certamente a América Latina inteira seguiria o que o Brasil fosse fazer, porque é isso que já aconteceu com a TV. O Brasil tem uma influência muito grande sobre a América Latina, mas nós estamos correndo esse enorme risco de os caras simplesmente adotarem o padrão norte-americano porque foi um acerto entre o ministro e a embaixada, e o padrão de TV é outro. E aí o que vai acontecer é que eles vão vender para nós a ideia de que o rádio digital de alta definição, que é o HD rádio da Ubiquiti, é como a TV. Ele dá mais qualidade de áudio. Então aquilo que a gente ouve hoje com uma qualidade de FM, a gente vai ouvir com qualidade de CD. Então aumentaria a qualidade, com isso a gente estaria fazendo a melhoria do sistema, justificaria ser digital por causa disso. Sendo que, na verdade, esse sistema de alta definição, ele ocupa o espectro justamente onde a gente poderia ter mais emissoras. Então, ao invés de otimizar o uso do espectro, que é o que decreto presidencial e rádio digital prevê, a proposta do HD rádio é justamente ocupar o espectro inteiro para não aumentar o número de emissores, e aí controlar mais ainda a comunicação, impondo às pessoas que comprem receptores caríssimos, que é esse receptor de alta definição. E aí você não tem mais serviço, você não tem mais, você só tem modelo de negócio. Os caras já têm vários serviços para cobrar, tá tudo pensado como que vai ser, né? Agora, modelo mesmo de multiplicação de canais e tal, isso não tem. Bom, um transmissor de rádio, né, é isso aqui. Lá a transmissão continua, eles estão dando uma parada de falar, mas o Thiago Novaes da Rádio Muda está apresentando aqui o transmissor que a ONG de Centro pleiteou aí, né, agraciou Fora do Eixo. Um transmissor bem legal, a galera, perguntei para eles lá através aqui do Twitter de sobre as potências, falaram potência de 150 watts. Uma boa potência, a gente poderia, se a Rádio Capivara conseguisse subir para essa potência, aí sim chegaremos a um alcance. E ele lembrou bem que o alcance de uma rádio livre, uma rádio comunitária, varia muito de acordo com as condições de altura da antena, as condições de terreno da área, né? Não tem um número específico, ah, você tem uma antena tal, um transmissor tal e vai transmitir por tantos quilômetros de distância, né? Ele, Thiago Novaes, está abrindo o transmissor, vai dar uma mostrada para mostrar como, apresentar como é simples esses equipamentos que a gente tem, né? Ele apresentou até os equipamentos como equipamentos caseiros, falando, ó, cada um pode ser, são cabos RCAs bem simples que ligam qualquer aparelho de som, né? Qualquer essas coisas. Olha, ele tá lá apresentando, ele apresentou as peças. Não, eu nem vou saber também explicar muito, porque eu não sou técnico, né? Eu só sei o básico do básico. Mas, bom, o que eu precisava explicar para vocês aqui dentro, foi o que eu já expliquei para o Fedel quando entreguei, é uma única chavinha aqui de sensibilidade que tem no transmissor, que é uma sensibilidade que ele tem para essa questão da estacionária, da onda que vai e volta e tal, porque o nosso técnico é muito detalhista, digamos assim, ele deixa uma sensibilidade extrema. Então qualquer coisinha mal regulada e tal, o transmissor não arma, ele desliga sozinho. Então o que a gente fez foi girar essa chavinha aqui, vai deixar ele um pouco menos sensível, e com isso basta ligar o cabo plugado aqui. O outro lado do cabo vai para a antena, que não está aqui, enfim, está aqui. Vou mostrar só em linhas gerais mesmo para a galera. Essa antena plano terra já está cortada em 99.9. Ela é uma plano terra, enfim, ela transmite o sinal redondo, né? É um raio de transmissão. Existe outro tipo de antena que existe, é chamada antena direcional, que ela dá uma ovalada no sinal, assim, então ela atinge mais direcional. Ela tem umas medidas aí, são três varetas embaixo, que é só tarrachar, é um Lego, é bastante simples. E a parte de cima tem os tamanhos certos, que é o tamanho que diz respeito à frequência. Então ela vai transmitir de acordo com aquela frequência que foi para qual ela foi cortada. É isso, antena, cabo, esse cabo aqui. Esse cabo tem 20 metros. É um tamanho bom que a gente acha, né? Podia chegar até mais, mas 20 metros dá conta. Geralmente tem uma antena de uns 15 metros assim. Fica os 5 metros de mobilidade aí do local onde você pode instalar. Plugou o cabo, instalou a antena e o seu transmissor já pode ser ligado. O som que vai entrar nele vai entrar via essa entrada RCA aqui. E aí você pode plugar em geral, né? Tipo, o que a gente recomenda é que entre áudio e da mesa sai do master pra cá. Então, de modo que o transmissor transmite o que está saindo da mesa. É claro que, como eu disse, você pode fazer isso sem usar a mesa. Você pluga um RCA aqui num P2, bota o seu iPhone no ar e tal, tá tudo certo, você tá transmitindo. Aqui vai transmitir o que você tiver conectado aqui. Os cabos são esses, como tá, bastante simples, né? Não tem mistério. Ah, ele tem um fusível aqui de segurança, como eu comentei antes, que é para não ligar, caso ligue ele sem estar plugada a antena, ou caso tenha alguma variação aí nessa onda estacionária ou queime, esse fusível estoura antes, de modo que não queime o transmissor inteiro. A manutenção de um fusível, né, é evidentemente muito mais rápida e eficaz do que trocar o circuito caso queime. A única coisa que está fora da garantia é isso, é ligar o transmissor sem estar com a antena conectada, porque aí realmente o bagulho vai queimar. Mas fora isso, ele tem garantia de um ano, e enfim, que ele seja bastante utilizado. Desejando... Vamos mostrar a antena aqui rapidinho então. Essa aqui vai pro chão. Pluga aqui. Essa aqui não. É, essa aqui vem. Aqui já tá na altura. Na verdade ela tem até um furo aqui que é pra encaixar com isso aqui, se tá errado. Ao contrário. É, agora o turma lá tá montando a antena, mas o mic tá bem longe. O som acho que tá chegando até as nossas caixas aqui. Quer dar uma baixada mais ainda no BG? É que é o tamanho da onda que vai ser transmitida. Então é isso que é importante ser mantido, né? Que essas distâncias sejam respeitadas. Essas marcas são bem minuciosas, são centímetros mesmo. Que isso vai dar o tamanho da onda que vai ser transmitida. As varetas conectam aqui embaixo. Gente, não tem mistério mesmo. Esse terceiro vai aqui em cima, que tem uma marca também. Então, basicamente é isso. São três componentes aqui da antena. Tem a altura certa. Então é isso, a altura da antena é que diz o tamanho da onda que está saindo. Então por isso tem que ser preciso o corte dela de acordo com a frequência que tiver sido estabelecida no transmissor. Se tiver medidinho essa altura da antena e o transmissor estiver reguladinho, o sinal que você vai transmitir não vai sair da frequência que você está transmitindo. De modo que qualquer falácia de interferência tem que ser devidamente provada, comprovada. O mero fato de você ter um transmissor e botar no ar e tal, não quer dizer que você está interferindo em ninguém. Entendeu? Isso é uma coisa que é amplamente falada para criminalizar, para as pessoas ficarem assustadas. Mas não. Se a antena estiver bonitinha, no corte, no tamanho certo, com as varetas, tudo certo, cabo conectado, transmissor, como ele acabou de sair, né, da análise lá, tá modulado certinho para essa frequência, não vai causar interferência em nada. A questão é, a dica, né, para os coletivos do Brasil inteiro, achem uma frequência livre no dial de vocês aí. Se for 99.9, já bota na agenda, né, fora do eixo. Se não, começa a fazer a vaquinha, porque é isso. O negócio é comprar um transmissor, não precisa ser de 150 watts, pode ser de mais baixa potência, 25 watts. Já dá conta também, é mais barato, mas avalia isso. Se tiver um lugar alto que você pode botar e tal, melhor ainda. Rádio é fundamental, altura, né? Altura é fundamental, quanto mais alto, melhor. A potência é importante, mas eu diria que a altura é mais importante ainda. Portanto, prédios, né, morros, torres e tal, são todos lugares onde é muito bom de transmitir. Bom, perguntas aí, galera. Ficou mais ou menos claro? Enfim, é um primeiro contato só. Esse circuito que eu falei, né, é, pra quem entende, tem na internet vários desses circuitos, é relativamente simples, inclusive, fazer solo e tal. Não precisa, né, hoje é mais barato fazer planos de transmissor e tal na internet, é bem tranquilo. Mas não precisa, pode se comprar de fábrica ou no Mercado Livre e tal, que também tem transmissor bom, de qualidade, funcionando. É isso, aqui tem a potência dele, não tem mais o que falar, pessoal. A ideia é a gente, a próxima vez, ou em breve, instalar e botar para funcionar. E a dica para os coletivos do Brasil aí é essa, achar frequências livres no dial. Acha ali no meio do dial, onde quer que seja, frequência livre. Não tem ninguém na vizinhança, não tenha medo, não vai interferir em ninguém. A gente vai achar equipamento para botar nessa frequência. E nos lugares onde tiver tomado, aí realmente tem que ver o que fazer, porque aí fica difícil. Se, por exemplo, chegar num lugar e já tiver o 99,9 e o 99,7, o que, que ele vai fazer? Vai misturar os dois e dar uma bagunça geral. Então, aí é um problema. Onde tiver uma rádio comercial ou uma rádio estabelecida em 99,9, recomendo vivamente que não bote o sinal em cima dessa rádio. Porque aí, de fato, os caras vêm com um mandado de busca e apreensão que está causando dano. Qual é o argumento que a gente tenta falar de rádio livre? É que a rádio livre não causa dano. Não há um dano de fato. O dano que se considera é do fato das pessoas fazerem rádio sem pedir concessão. Mas isso, muitos juízes não interpretam como dano de fato. Agora, se você pega uma rádio e bota em cima de outra, você está causando um dano direto. E aí os caras têm a moral mesmo de pegar, mandar de busca, apreensão, você vai responder processo e tal. É um problema. Então, nas cidades onde tiver 99,9, tiver rádio, o Fora do Eixo não deve utilizar esse transmissor. Deve utilizar o outro, ou dos próximos transmissores que o Fora do Eixo vai comprar, sei lá. Mas assim, não é, realmente, assim, a ideia é, onde tiver cidade com 99,9 com rádio, esse transmissor é ideal que ele não opere, porque senão vai bater de frente. Se for rádio ilegal, rádio pirata, evangélico, aí o espectro é, né, de quem está ocupando, aí vai pro pau. Mas é ruim porque o sinal vai interferir um no outro, então o ideal, insistindo, é que se achem frequências livres. Há muitas frequências livres no Brasil inteiro. Nas grandes metrópoles essa oferta é muito menor. Mas ainda assim, procurando direitinho, a gente acha o espacinho. Achou o espacinho, a gente muda. No Brasilzão aí, tenho certeza que esse transmissor tem muito lugar. Agora ele vai poder ser usado. O negócio é fazer essa lista mesmo dos coletes FI. Agora, onde tiver essa frequência ocupada, o ideal é achar uma outra frequência. Esse transmissor não muda de frequência. Então também não adianta falar que, ah, pegar esse transmissor e mudar de frequência. Não. Ele está para essa única frequência. O ideal é comprar outro equipamento. Né? É isso que é a ideia. Que se multipliquem as rádios. Como eu já falei, é bastante barato. Esse aqui, um pau e meio, R$2.000, você compra um transmissor desse. Com menos potência, é mais barato ainda. 25 watts. Muitas vezes já dá conta do projeto que você tem. Perto aí da sua casa, sua comunidade e tal. Menos potência, mais barato. Se não tem grana para comprar um grande, não sabe se vai dar certo, compra um de 10 watts, 20 watts, procura aí no Google, procura aí no Mercado Livre. Tem um monte de transmissor em bom estado sendo vendido a bom preço que funciona. Não tenha medo, pode comprar, bota no ar e vamos relatando. Transmissão programável multifrequência tem, custa até mais barato, aí a potência é menor. O técnico que a gente trabalha está fazendo um transmissor de 10 watts, multifrequência por R$300. Já dá conta de, enfim, no alto de um prédio, aí, um moço, já pega um bairro tranquilo. Tem um pessoal que está trabalhando justamente o Software Defined Radio. Tem um dos caras que, técnico da Muda e tal, o Juba, o Rafael Diniz, foi o cara que escreveu o Dark Snow, que é uma interface gráfica para streaming de áudio. Então Então o Ju é um dos caras que trabalha assim, e dá a oficina do software Define Radio, que é um software de gestão de automação de rádio e tal. Pessoal de São Carlos também, pô, os caras estão trabalhando lá direto. É, me fala um pouco, é importantíssimo. É, tem para automação de rádio, tem o Rivendell, que é um software livre também. É, que agora tem a tradução, tem ele totalmente traduzido em português, manual também, está cada vez mais fácil de encontrar assim. Acho que eu recomendo mesmo uma pesquisa na internet e sei lá, acho que direto tem, tá rolando algumas oficinas e coisas assim, tanto em eventos maiores quanto, sei lá, rodando por aí, tem algumas oficinas nesse sentido do Rivendell. É o software que a gente usa, por exemplo, lá na Rádio Fiscar, né? Foi a primeira rádio do país a entrar 100% com software livre. E ele cuida de toda a parte da automação, assim, né? Desde a biblioteca, de você colocar, como organizar os dados e tal, até montar as playlists, a sei lá, você programar, a você montar a programação a partir de, tipo, um sorteio, assim, né? Quero tanto tipo de tal música com tanto tipo de outra e tal. É, ele vai... Você consegue programar isso. E outros softwares também. Você falou do Dark Snow, né, que é a interface gráfica para o Dark Ice, que é o software livre de transmissão. Quem tiver interesse, tem tudo lá no esse grande Fusca. Satisfação web. .br/rádio. Tem lá tutorial de transmissão, tutorial para podcast. Tem várias coisas lá. E sei lá, procura. Joga no Twitter, ou Web Rádio FDE, ou tem um webradiofde@gmail.com também e tal. Manda lá, procura o pessoal, tem que sempre se ajudando, sempre trabalhando junto, né? Firmeza? Mais alguma consideração, ideia? Uma das coisas que a gente ia puxar, tava na lista do observatório, era também a gente pensar como que ia ser a ocupação do circuito, né, desse transmissor. Eu acho que, tiver até pelo avançar da hora, não sei se dá pra gente avançar muito nessa discussão, mas acho que o Thiago colocou uma coisa que é importante, que é o lance da frequência. Eu acho que provavelmente, pelo que já se conversou por cima, a ideia é que ele circule mesmo. Acho que a gente tem que conversar como que vai ser a frequência de circulação. Festivais provavelmente vão ter prioridade, tipo, cidades que tem o dial já ocupado por essa frequência não vão ser utilizados. Mas acho que, na real, o que eu vislumbro é que esse transmissor vai ser o primeiro de muitos, assim. Eu acho que depois que ele sair daqui do Vodó Juntaí, a gente vai querer ter um pra gente também. Então, tipo, é legal que, acho que, a ideia é que acho que ele vai ser um lance que vai começar a replicar aí pela rede. Tipo, acho que vai passando e a gente vai começar, tipo, a criar essa demanda de ter transmissores em todos os coletivos. E acho que é isso. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu queria, antes de finalizar, agradecer, tipo, várias pessoas. Então, o pessoal do... Thiago, por ter vindo inicialmente aí, representando a ONG de Centros. Valeu pela conversa, acho que foi bem esclarecedor. A gente passou por vários pontos que acho que estão aí em alta. Muitos deles estão sempre discutindo também no circuito, participando de mesa e tal. O Jovem também, valeu a presença. Agradecer o pessoal dos streameiros da Unicamp, que vieram ajudar a fazer a transmissão aí. Tipo, hoje a gente estava meio que embaixo da nossa equipe de comunicação, a galera veio dar uma mão aí para transmitir, para gravar. Agradecer ao Luiz Carlos também, não sei se eu te identifico assim, mas do movimento Transparência Hacker, que veio aí hoje também. Tem mais gente do pessoal Transparência Hacker, legal que o pessoal veio participar. Agradecer o pessoal que veio de Hortolândia também para curtir a transmissão, para aproveitar. A casa aqui do Ajuntei está aberta para quem quiser chegar, tipo, em outras ocasiões também, é só vir. Acho que é isso, se vocês querem fazer alguma consideração final. Não, tem muito material na internet, então muito do que a gente disse aqui são palavras-chave, dá para buscar. O portal radiolivre.org também tem muito material, é lá que se encontra os streams das rádios, tutorial de como fazer e tudo, a gente dá assessoria também para os streams, também está pensando em infraestrutura e tal. É, tem o portal tvlivre.org, então boa parte do que a gente conversou sobre rádio aqui também vale para a TV. Né? Tem um pouco mais custoso o preço, fazer a TV é um pouco diferente dessa oralidade, desse dinamismo que a rádio tem. Mas a gente acredita que o mesmo princípio é válido para a TV e a gente faz TV livre também. Então a TV Piolho, enfim, está voltando ao ar em breve. Então tem o portal tvlivre.org também, onde tem uma discussão nesse sentido e tem material disponível. Fora isso, é buscar na internet bastante material. Queria agradecer mesmo o convite, enfim, a possibilidade de trocar essa ideia. Agradecer mesmo aí o Fedel, a gente vem tentando marcar o Jovem e tal, a gente por internet faz meses, né? Acho que deu certo, foi super bacana. Enfim, agradecer as perguntas, a troca, os olhares e vamos que vamos, foi um prazer, espero voltar e estou à disposição. A gente tem também um sitezinho desse transmissor, então esse transmissor acabou sendo um projeto do Decentro, né, distribuição, então a gente meio que montou um blog dos transmissores, é como se fosse narrar a vida social dos transmissores. Então onde eles forem, pra onde, a gente gostaria muito de receber os relatos do que está sendo feito com o equipamento, a maneira da gente justificar captação de mais recursos. Esse projeto para nós é um projeto de pesquisa, né? Quer dizer, a ideia não é nem, né, doação de transmissores, mas é uma ideia de consórcio, é por isso que a gente está aqui, eu estou aqui. Então a ideia não é deixar o transmissor na mão e vai lá e faz uma ideia de estar acompanhando mesmo, estar prestando assessoria, estar junto e tal, dando oficina e tudo. Então a gente tem o radiotrans.decentro.org. O Fidel está ligado como é que é. Então, os coletivos que forem utilizando o transmissor criarem um usuário, transmissor, tal cidade e tal, e fazer um pequeno relato. Essa é a única contrapartida que a gente pede, né? Que as pessoas narrem, né, o que está sendo feito com o equipamento, que isso seja registrado e que fique disponível na internet. A gente acredita que isso é um mecanismo de documentação do processo todo, né, que vem desde que a gente ganhou o prêmio, e também como maneira de incentivar as pessoas a mostrar como é fácil. Né? Se as pessoas estiverem relatando o que estão fazendo com o transmissor, é uma maneira de mostrar que não, pô, peraí, o negócio é possível, as pessoas estão em volta de um equipamento, está sendo bem gerido. Então eu acho que é a melhor maneira de dar visibilidade para isso tudo, dar continuidade a isso tudo que a gente está começando junto aqui. Então fica essa ideia mesmo desse usuário aí, Radiotrans e tal, radiotrans.decentro.org, é o Braguio. Bom, valeu. Não, só agradecer o convite mesmo, agradecer a Letícia também, que atualmente quem coordena a Web Rádio e tal, tá na base lá de, transmissão e tudo mais. Acho que é isso, né? Chegar a galera que tiver afim a procurar, correr atrás, se comunicar e vamos pra frente, vamos transmitindo. Tanto, hoje foi mais focado, né, em transmissor livre, mas tem um transmissor em FM, né, hoje foi mais focado. Só que tem um conhecimento acumulado legal em transmissão online, quem tiver interessado, se juntar, fazer parte ocupar mesmo também os canais aí da Web Rádio Fora do Eixo. É bem fácil entrar lá no site, se cadastrar, pegar os dados para o ponto de montagem e fazendo também. Eu acho que é isso. Ir em frente aí, agradecer a todo mundo aqui da Junta E, receptividade. É um prazer conhecer a sede agora. Pela primeira vez também. E, sei lá, bem feliz mesmo com esse momento. Obrigado a todo mundo. Parabéns por esse grande momento aqui também. Legal. Falou, gente. Valeu quem acompanhou pela internet. E até o próximo Observatório. Falou, deixa. Valeu todo mundo que tá acompanhando online. Presente. Esse aí, então, foi o Observatório Fora do Eixo. Rolou total aqui transmissão. Estamos desde as 5 horas, 5 e 10 da tarde até agora, transmitindo o Observatório Fora do Eixo. Foi bem legal. Teve a presença do Jovem Palerose, aqui do coletivo Aparelho Coletivo, daqui de São Carlos, um ponto do Fora do Eixo também. Temos o Gabriel Fedel, que é um dos responsáveis pelo coletivo Ajuntaê Tecnologias Livre, um outro coletivo do Fora do Eixo, e Thiago Novaes, da ONG Decentro e também da Rádio Muda. Isso aí tudo aconteceu porque a ONG Decentros doou, né, se entregou através de uma, fez um chamamento público para distribuição de aparelhos de transmissão FM, e o circuito do Fora do Eixo foi um dos contemplados. Aí ouvimos falando um pouco sobre a história de Rádio Livre, falando como funcionam as leis de direito autorais. Ele apresentou também o transmissor dele de 150 watts, que vai funcionar na frequência 99.95, agora esqueci o ponto o quê, mas uma frequência única para o circuito Fora do Eixo, que eles vão, e esse transmissor vai ficar viajando pelo Brasil todo. E como disse o Gustavo, é bem provável que por onde passe, ele vai deixar muitas saudades, e com certeza cada coletivo que receber ele vai querer fazer questão de comprar um transmissor, montar um transmissor, que, como o Thiago mostrou, não é tão caro, não é tão difícil. Você pode montar um transmissor, monta uma antena que também é bem simples, tudo funcionando, você começa a experimentar essa vivência radiofônica, o que é fazer o rádio livre. Bom, eu vou me despedindo aqui, deixar uma programação musical aqui, preparar mais um playlist para a rapaziada. Muito obrigado para vocês que ficaram na sintonia, vocês que estão acompanhando aí pelo blog da Capivara, os nossos podcasts, os nossos sons, nossos programas gravados. Na próxima oportunidade a gente volta. 96.1 FM, Rádio Livre Capivara.